Ele encaixa a bola com tranquilidade, já vai jogar sem muita pressa. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos, primeiro tempo. Jogo de volta, Copa do Brasil, terceira fase, vale vaga nas oitavas. Morumbi, São Paulo 0, 4 de julho 1. Vinícius Batista. Rogério, mais cedo pela Copa do Brasil, Santos venceu o Cianorte por 1-0 na Vila Belmiro e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em andamento pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 22, Equador e Peru estão empatando em 0-0. Você também confere essa transmissão no YouTube/Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. Rigoni cobra o escanteio para o São Paulo na direita. São Paulo atrás do empate. 6 minutos, primeiro tempo. Na grande área, os zagueiros do São Paulo, todos os três lá dentro. Bruno Alves, Miranda, Léo, Pablo também. Escanteio para Miranda, de cabeça, rebate a defesa, a bola sai da grande área, rebote, volta para o São Paulo, para a Sara, ajeita, cruza para a grande área, a bola sobe de cabeça, rebate essa bola, Vitor Recife, sobra, volta a ser do time do São Paulo, meio à esquerda, protege a marcação com o Éder, vai voltar a bola, recua, toca pelo meio, puxa na aproximação, bem aberto atrás, Rodrigo Nestor, devolve a bola, Volpi sai quase no meio do campo, 1-0, 4 de julho, bola no meio, Rodrigo Nestor com o time do São Paulo, já abre o passe pela ponta esquerda. Lateral, Léo domina, parte da marcação, hoje é zagueiro, terceiro zagueiro da Reinaldo, toca na ponta, Pablo sai da marcação, cercado pelo Marcelo, vai no fundo, Éber tá na grande área, Pablo não cruza, levanta a cabeça, recua a bola, serve atrás, Léo passa, vem no apoio do zagueiro, aberto a jogada na ponta esquerda, pressionou em cima dele, Rômulo, ele recua a bola, dá na ponta esquerda, Rodrigo Nestor, pressionado, manda a bola para fora de graça, arremesso lateral, é pro 4 de julho do seu campo aqui na direita. CN Capital, abra sua conta grátis. Saia da poupança e invista a partir de R$1. Acesse cncapital.com.br e invista em você. 7, primeiro tempo, bola pro meio, Léo disputa na marcação, por baixo pede a falta, o jogador do 4 de julho seguiu, Reinaldo vai, ficou caindo, e o Tinho no meio do campo, lá vem São Paulo, Rodrigo Nestor puxa a bola pela meia, toca na meia direita, Éder de costas pro gol, na área rola essa bola no fundo, tenta o passe, Luciano se desespera a marcação, Marcelo, vai o zagueiro, Luciano dá o carrinho, mesmo assim ganha, toma, Pablo recua, tenta o passe, Sara vai na prensada, chuta um tijolo, bola voltou no meio, cai atrás com o zagueiro, bota essa bola pro meio, Edi, pra ninguém do 4 de julho, volta a ser do São Paulo pelo meio campo, Bruno Alves domina, passando pela marcação, adianta a jogada, por enquanto o 4 de julho fica com a vaga, continuou caindo o Wiltinho, o jogo seguiu, São Paulo, cruzamento para Reinaldo na grande área, bola para fora. São Paulo continua pressionando, tá caindo o Wiltinho ainda, sentindo, hein, Isabelle? Numa falta bem próxima à linha divisória, o Léo chegou na cola dele, ele tentou passar contra a marcação do Léo, depois contra a marcação do Reinaldo, e o Reinaldo acabou deixando o camisa 10 do 4 de julho caído bem em cima à linha divisória do campo. 1-0, 4 de julho. Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais e pede a marca líder em suspensão. Pede na carta e tudo azul pela frente. Craque Neto, 8 minutos e meio. Tem a questão também do nervosismo, né, Neto? Agora para os jogadores do São Paulo, né? Então, mas se o clube do São Paulo, se o jogador do São Paulo tem, vai ficar nervoso num jogo importante como esse, olha aí, ó, a chegada atrasada do Bruno, goleiro, tô vendo aqui o replay agora aqui, o goleiro Thiago Volpi, ele pega e fica de joelhos, o jogador chora, o Dudu chora, até pela informação de Isabelle, que ele é São Paulino, não quis vibrar, o que eu acho isso uma bobeira, diga-se de passagem, até porque quem paga o salário dele é o 4 de julho. Agora o esquema é o seguinte, ó, o Luciano ainda não foi colocado em campo, o Sara deu 2 chutes errados, o menino Nestor, que é bom de bola, o Rigoni, então o São Paulo precisa jogar, precisa ter esse entendimento, como que eu faço para fazer os 3 gols, que agora para a classificação 3, né? 9 minutos e meio, primeiro tempo. Meio campo do São Paulo com Rodrigo Nestor. Domina na roda gigante, levanta a cabeça, entrega pela direita, puxa com o Bruno Alves. São Paulo muito pressionado. 1-0, 4 de julho, ganha em pleno Morumbi. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Bruno Alves para a direita, meio campo do São Paulo, já passando para o ataque, recua, dá na roda gigante, começa no meio campo para Miranda, procura alguém, está todo mundo marcado, tem uns 40 de vermelho fechando ali, dá para Bruno Alves para a direita, para Rigoni, toca de volta agora, Bruno Alves gira e outra vez no meio campo, já sai jogando, 10 minutos primeiro tempo, marcando o sinal Bandeirantes com Eric Narciso Vernizzi na central técnica, ao lado do Beto Rebeque, com Michel Lopes na mesa de som, Pablo na jogada, disputa, comete a falta em cima do Gilmar Bahia, ele chega atropelando, é falta. O neto do do Narciso Vernizzi, é o neto próprio. Que por sinal os caras hoje em dia vê no computador, vai chover, é um sol de 40 graus, aí vai fazer sol, aí chora a tempestade, o nosso querido Vernizzi, ele olhava pro céu, não vai chover, hoje vai chover, o homem do tempo, velho. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos primeiro tempo. Copa do Brasil, terceira fase, o jogo da volta, o 4 de julho está se classificando para as oitavas. São Paulo 0, 1, 4 de julho, Batista. Rogério, mais tarde aqui na Rádio Bandeirantes, tem transmissão, 9:30 da noite, a bola rola em Assunção, no Paraguai, para Paraguai e Brasil, jogo válido pela rodada de número 8 das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Você também confere essa transmissão no YouTube / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. Lateral na grande área, Chico Bala levanta, toca a defesa, rebote no meio, sobe de cabeça Sara, só resvala, volta para Rigoni, dá no meio, tenta Gabriel Sara, perde para a bola, ajeitou Marcelo, um canhão no ângulo, fora! Quase faz um golaço, Gilmar Bahia, o zagueiro! É o lateral direito, na verdade, o Edi. Ele passa pelo meio campo, domina. Um canhão, o Volpi salta, ela passa isso aqui do ângulo direito, Isabelle. Com perigo, 4 de julho tentando ampliar o marcador no Morumbi. O Edi viu bem pelo meio campo o espaço. Ganhou da marcação do São Paulo essa segunda bola, encheu o pé direito, mas passa à direita da meta de Volpi. Com bola já reposta em campo, 1-0, 4 de julho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Reinaldo lançado no meio, falta nele, jogo parado, é falta, o São Paulo cobra pelo meio do campo, 12 minutos e meio, primeiro tempo, segue 1-0 para o 4 de julho, já eliminatórias, 9:30 tem Paraguai e Brasil, Ulisses Costa, mais Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes, Vinícius Bueno. São Paulo volta a trocar passes na esquerda com Léo Pelé, vira o passe entregando pelo meio campo, fecha Miranda, de primeiro levanta a cabeça e passa a bola pela meia direita, Luciano sai da marcação e bate outra vez na meia esquerda, Léo já passa pelo meio campo, abre mais a esquerda para Reinaldo, na área Pablo, ele cruzou para a área, Pablo tentou de cabeça, bate no zagueiro, cai na ponta de cabeça, rebate essa bola atrás aqui na marcação, voltando com ela, tirando a esquerdinha, sobra a volta para Rodrigo Nestor, para a área a bola, ajeitou, Luciano está impedido, já marcou o impedimento a dona Brígida. Marcado o impedimento no ataque do São Paulo, é bola que atrás com o time do 4 de julho. No Tenda Atacado você aproveita a melhor seleção de ofertas para a sua casa. Bom negócio! É só chegar e economizar. Tenda Atacado, bom negócio é aqui! 13 minutos e meio, o primeiro tempo. Acertou, né? A dona Brígida estava na banheira. A Brígida é muito bem, estava impedido. O Luciano tem uma coisa errada na equipe do São Paulo com o nosso querido Crespo. Essa linha de três zagueiros toda hora fica mal posicionada. Olha aí, de novo, quase, ó. Quase se o Léo Pelé cabeceia a bola, ele faria o gol contra. Que por sinal o Léo Pelé fica de lateral esquerdo, depois vem por dentro. Ele não tem velocidade. No gol, por exemplo, do Dudu, o que aconteceu? O Bruno Alves chega atrasado. O que acontece muito com, às vezes, jogadores que acham que é mais do que é. Tem jogador que acha que é Roberto Dias, Oscar, Dario Pereira. Calma, vocês não são eles ainda. Tava jogando bem o São Paulo, que por sinal tá atacando muito pouco. E só não foi o segundo gol, porque a bola foi pra fora. E o seu Volpi mal posicionado. Eu não gosto do Volpi como goleiro pro São Paulo. Rigoni na direita, driblou, cruzou pro gol, ela bate no Chico Vale e vai pra fora. Escanteio São Paulo, Paulo do Vale. Depois de um belo drible do camisa 77 argentino, aliás, uma das poucas válvulas de escape do São Paulo até aqui no jogo. Escanteio tricolor, Reinaldo e Rigoni na bola. 14 minutos e meio, primeiro tempo, 4 de julho, vai se classificando, vencendo em pleno Morumbi, 1-0, Rigoni escanteio, lá para a área, para Miranda, Bruno Alves tenta, cabeceia para o alto, sai do gol, Jailson para pegar com tranquilidade na linha da pequena área. Sky, a gente se diverte junto e torce junto, ligue 0800 940 2354 e assine já. Esquerdinha tenta a finta por baixo, marcada, a bola foi desviada, cai pro time do São Paulo pelo meio campo para Reinaldo. Reinaldo vira o passe para Luciano, no comando Pablo. Luciano domina a bola e abre na roda gigante. Rodrigo Nestor olha para a direita, não chega ninguém nesse apoio, levanta na esquerda Reinaldo, tá na área, Pablo fecha para empatar o jogo, mergulhou, passou da bola, tem o desvio, é escanteio do outro lado. Escanteio pro São Paulo na direita. Era Pablo desviar e a bola entraria. Paulo do Vale. E no momento, Jailson, camisa 1, goleirão da equipe do 4 de julho, caído após o choque com o Pablo, que fez todo o esforço para alcançar a bola. Acabou acertando camisa 1 depois da tentativa de cruzamento do Reinaldo pelo lado esquerdo. A bola saiu pelo lado direito. Escanteio, Rigoni, Reinaldo na bola, mas goleirão sendo atendido neste exato momento aqui no gramado do Morumbi. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Toda a pressão do mundo em cima do time do São Paulo. 1-0 para o 4 de julho, que por enquanto está classificado, ganhando mais de 2 milhões e 700 mil reais em confirmando a vaga. Calma, torcedor do São Paulo, tem muito jogo ainda. Escanteio São Paulo na ponta direita. Vão para a área os zagueiros. Bruno Alves, Miranda, Léo fecham lá dentro também. CM Capital, abra a sua conta, saia da poupança. Abra a sua conta grátis, saia da poupança e invista a partir de R$1. Acesse cmcapital.com.br e invista em você. Foi falta. Não foi escanteio. Foi falta em cima do Jailson, do Pablo, que o árbitro tinha que ter marcado. Reinaldo bateu escanteio na área, cabeceou pro gol, Luciano livre, é gol! Defesa esquece de marcar Luciano. Ele põe a cabeça, encobre Jailson e empata. 16 minutos e meio. Primeiro tempo, Morumbi. O São Paulo reage e vai pra cima. Gol do tricolor, Luciano. 1-1, Morumbi. Luciano empata. O Jailson não tem jeito, tá feito. 1-1. O São Paulo vai pra cima e empata, Paulo do Vale. O empate tricolor após a cobrança de escanteio de Reinaldo. Uma bola cheia de efeito foi parar na segunda trave. Luciano fechava por ali sem marcação. O camisa 5, Vitor Recife, chegou atrasado. Não conseguiu parar o camisa 11 do tricolor, que testou firme. Sem chance para o goleiro Jailson. O São Paulo empata o jogo aqui no Morumbi. Agora tricolor 1, 4 de julho 1. Craque Neto, São Paulo reage e empata com Luciano 1-1, Neto. Não, um momento importante para o gol, todos os momentos são importantes para fazer um gol, né? Mas como o São Paulo estava sendo pressionado, já tinha feito o gol, a equipe 4 de julho, já tinha chutado a bola para fazer outro gol e quase fez. Olha o São Paulo. Olha o Rigoni para a área, Luciano mergulha, dá o carrinho, fica no chão, disputa, jogada, tira da grande área, essa bola, Marcelo. Teria um pênalti, jogadores do São Paulo, nada de pênalti, bola aberta na ponta para o Ítalo, pica-pau, domina o Ítalo, toque com o lateral para Chico Bala, inverte para a direita, atravessada, jogada para o outro lado, esquerdinho do Mili, já sai jogando desse lado. 1-1, São Paulo e 4 de julho. Chega lá no seu mecânico de confiança e pede na carta, com essa dupla é tudo azul no seu caminho. Falta marcada aqui atrás ou lateral? Bola pro São Paulo que vai jogar. Agora, Craque Neto, tá mais tranquilo o jogo pro São Paulo? Não é que tá mais tranquilo, é que o São Paulo conseguiu achar um gol. Primeiro, pra mim, foi falta no goleiro do Pablo. Aí saiu o escanteio. Segundo, o Jailson tomou um frangaço, porque ele não sai no escanteio e toma um gol cabeçado. A cabeçada foi no meio do gol. Pra mim, foi falha dele, foi frango. Goleiro não pode tomar um gol desse, né? E estando 1-0 jogando em casa. E o 4 de julho, não é que ele fica lá atrás, não é que ele joga defensivamente, né? Ele sai pro jogo. O que não pode é o São Paulo deixar de jogar de uma maneira mais ofensiva. O seu Sara, o seu Éder, o Luciano fede gol, né? Esse cara é bom mesmo, esse cara é fazedor de gols. Agora, o que falta pro São Paulo é as jogadas pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Olha aí agora o Sara, linha de fundo na esquerda, Pablo de cabeça, bateu no zagueiro, vai para fora, lateral. Lateral, ataque do time do São Paulo, com quase 20 minutos no primeiro tempo, 1-1. Na esquerda, Reinaldo para fazer a cobrança. Na grande área, todo mundo marcado. Lateral aqui na ponta esquerda. Todo mundo aqui dentro do São Paulo na pressão. O árbitro vai lá para conferir alguma coisa. Tá tudo bem com o goleiro. Pega uma bronca ali o seu Denis Serafim, árbitro alagoano. Reinaldo arremessa. Luciano, autor do gol de empate, devolve a bola. Luciano, Reinaldo, lá na área, direto. Jailson encaixa com tranquilidade o goleiro. Central Técnica Bandeirantes, Eric Narciso Vernizzi, Beto Rebeque, mesa de som Michel Lopes, externas com Guilherme Bordente no estádio do Morumbi. Equipe de João Vicente marcando no Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos, primeiro tempo. Luciano gira na esquerda, toma na área, Pablo se antecipa, o zagueiro toca na bola, Gilmar, a bola volta pela ponta para o Bedi, toca pelo meio campo, vantagem na sequência, não teve falta não, Ítalo toma no meio com Dudu e esquerdinha, passa aberto na ponta, Iltinho, já domina, toca a bola, o pica-pau, dá para o Iltinho, pedala, entra na grande área, esticou o pé, não, Léo é grandalhão, fez o giro errado o Iltinho, Léo volta para a Volpe dentro da grande área, 21 primeiro tempo, Morumbi 1-1, São Paulo, 4 de julho, Vinícius Batista. Rogério, no último amistoso preparatório da seleção brasileira masculina olímpica, o time de André Jardine venceu a Sérvia por 3-0. Um dos rivais do Brasil nos grupos das Olimpíadas, a Arábia Saudita empatou com o México em 1-1. Você também confere essa transmissão no YouTube / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. youtube.com/ Rádio Bandeirantes Oficial, as imagens aqui do estúdio, eu, Craque Neto, aqui com o Paulo do Vale, lá no estádio do Morumbi. As imagens como Alexandre Marques e Alan Marcel. Bruno Alves na jogada, foi empurrado, é falta marcada aqui no meio campo, na direita é falta, o São Paulo vai cobrar. Chega lá no seu mecânico de confiança e pede na carta. Com essa dupla é tudo azul no seu caminho. 21 minutos e meio, São Paulo arrisca a jogada, ele volta, Léo domina na esquerda, entrega mais na ponta, Reinaldo já dá o primeiro combo, escapa da marcação do Edi, dois em cima, sai do Wiltinho, toca na ponta, vira pra Sara, domina o garoto, olha para, não cruza, tá pressionado, só recua a jogada, Nestor na área, a Luciana vai girar, bateu, Pablo Lima escorou, gol aberto, é gol! Gol! Por dentro para Luciano, que encara o goleiro e vai rolando para a pequena área. Pablo aparece livre, livre, livre. De carrinho, desempata o jogo. Fazendo 2-1 pro tricolor. Pablo virando o jogo no Morumbi. 2 para o São Paulo. 4 de julho e vem mais São Paulo, hein? Luciano pelo meio. Gabriel Sara na esquerda. Reinaldo, acho que a porteira agora abriu. Reinaldo cruzou, ela vai pro gol, encobre o gol, vai para fora, linha de fundo. O Jailson não tem jeito, tá feito. São Paulo virando 2-1. Paulo do Vale. Numa ótima enfiada de bola de Rodrigo Nestor. Luciano um pouco à frente. Em situação irregular, que a bandeirinha acabou não pegando. Conseguiu servir Pablo rapidamente, que se esforçou e com um toque na bola e o gol aberto. Vira o jogo para o São Paulo. 100º jogo de Pablo e um gol importante para o tricolor aqui no Morumbi. Com esse placar, o jogo vai ser definido, a classificação nos pênaltis. Permanecendo a vantagem de um gol. Craque Neto, Pablo, São Paulo vira em menos de 5 minutos, 2-1, Neto. A verdade é assim, na hora que o Luciano, pelo menos do que eu vi, né? Na hora do lance, o Luciano estava impedido. Na frente, e aí ele cruza a bola, o Pablo vem na linha, atrás da linha da bola e faz o gol. Gol irregular, meter a mão no 4 de julho, certo? Agora o 4 de julho também, em determinados momentos, está ficando muito, muito mano a mano. Se ficar mano a mano do jeito que está ficando os dois zagueiros, que é o Gilmar, Bahia, o Ed e o Marcelo, se ficar mano a mano e as bolas saindo pelas laterais, toda hora o São Paulo vai ter chance para fazer gol. Como está agora de novo. E os dois zagueiros tá dentro da área, sai um pouquinho mais, né? E o gol irregular na minha visão. Pode ser que a televisão daqui a pouco, né, e todas as pessoas que entendem isso aí, porque não tem VAR, que é outro absurdo não ter VAR, né? E aí prejudica o 4 de julho. 4 de julho, arrisca a jogada e vem Rômulo pelo meio, dá na esquerda, Chico Bala lateral, cruzou na grande área, muito alta para Dudu de cabeça, Léo tira para o alto, cai na grande área, a bola ajeita mal essa bola, o Sara. Ele ajeitou na sola da chuteira e deu escanteio de graça para o time do Piauí, Isabelle. A chance construída com bola levantada na área. Era pro Dudu Beberibe, o Sara acabou pegando mal, né? Mandando direto pela linha de fundo, cede escanteio pro 4 de julho. Vem bola na área do São Paulo, 2-1 São Paulo. Lá vem a cobrança, aqui na direita. 25 minutos. Por enquanto, pênaltis definem quem continua a cobrar. Teve escanteio mal demais, corta atrás aqui na marcação, Rigoni. Só o Éder na barreira. 26 minutos e meio o primeiro tempo no estádio do Morumbi. O São Paulo tomou um gol com 30 segundos. Em menos de 5 minutos reagiu. Edi perto da bola. Saiu da cobrança. Esquerdinha para a área, o desvio contra Miranda, de cabeça tira da grande área, a bola volta na ponta para Rodrigo Nestor, que já toma. Arranca aí o Tigo, dá o bote só na bola, tira depois de agarrado. É falta. É falta para o 4 de julho, meia esquerda aqui na metade do campo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Falta marcada e de novo bola para a área do Thiago Volpi, Isabelle. Tentava sair jogando e me dar o contra-ataque o Nestor, mas acabou cometendo falta. Bola no campo de ataque da equipe do 4 de julho. Jogadores já se organizando para a cobrança. Tem ali o esquerdinho e também o Edi. Thiago Volpi se organiza. 2-1 São Paulo. Edi, o lateral vem para fazer cobrança, hein? Ele e o esquerdinha. Sai da batida o esquerdinha. Edi, lá para a área, a bola. Rômulo cabeceou no gol. Volpi defendeu. Posição legal, hein? Sobe bem o camisa 8, se ele acerta o canto, o craque Neto, a coisa fica difícil pro Volpi, hein, Neto? Eu não sei se é a falta de tempo para treinar, né? Isso é, a gente tem que ter esse entendimento também. Mas as falhas individuais por parte do São Paulo, que joga com três zagueiros, numa dessa, o Pablo tava dando condições pro atleta da equipe do... É, que acho que foi o Rômulo, como você disse muito bem, narrou muito bem. Sim. De cabeça, se ele cabeceia certinho, ele faz o segundo gol. E aí fica ruim pro São Paulo, que por sinal, o São Paulo não consegue dar sequência nas jogadas. Reinaldo na esquerda pra área, o zagueiro toca atrás, bateu na cabeça do Pablo, de cabeça, Gilmar tira, volta pro Medi. Ele manda a bola pra escanteio. Pressionado, botou essa bola pra fora. Tem gol, Batista? Tem gol, Rogério. Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022, o Lanterninha Peru abre o placar diante do Equador. Jogo que está sendo realizado em Quito. Por enquanto, 1-0 para a seleção peruana. Gol de Cueva. 28 minutos. Cueva, aquele um que veio roubar aqui o futebol nosso? É aquele próprio. Cuevadinha. Isso. Reinaldo, escanteio para área alta demais. A bola cai na direita, fica atrás com o time do São Paulo ainda. Atravessa o campo, cai pro Éder, ele volta a jogada. Começa no meio do campo. Já recua a bola, Rodrigo Nestor. Mais atrás ele volta, a bola para Volpi. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 29 minutos do primeiro tempo. Nesse momento, pênaltis vão definir quem vai para as oitavas da Copa do Brasil. Morumbi, o São Paulo aperta a abertura na esquerda. Reinaldo olha para a área, não cruza. Ao lado dele, Gabriel Sara, recua, dá na meia. Rodrigo Nestor, mais atrás com Bruno Alves, na ponta, Rigoni. Lançado, vai no fundo, marcado em cima dele, chega o Ítalo. Domina, Rigoni, levantou na grande área, a bola, Reinaldo cabeceou para o meio, bateu no rosto do zagueiro, escanteio. Perdem um pênalti, é só em escanteio, Paulinho. Isso mesmo, após o cruzamento do Rigoni, estava por ali o camisa 2, Edi, evitou a finalização do Reinaldo, que agora cobra o escanteio para o tricolor paulista aqui no Morumbi. Reinaldo bate o escanteio para o São Paulo com quase 30 minutos. Primeiro tempo, São Paulo vence 2-1. Reinaldo na bola. Para cobrança, para Miranda, o zagueiro tira a bola, sai da grande área, volta aqui atrás, Edi de Bolivia, bota essa bola para fora, rebate do São Paulo ainda, Sara, na direita, forte, a bola vai chegar com o Luciano, domina, marcado, permanece na grande área, Miranda, ele cruza rasteiro para dentro, rasga a defesa, bate de bico, Marcelo para fora, ela cai no meio campo, confirmando, chegamos a 30, vem aí o toque, Bandeirantes marcando, 30, primeiro tempo. São Paulo 2, 4 de julho, uma vaga assim vai para os pênaltis, Batista. Rogério, e amanhã tem mais decisão pela Copa do Brasil. 7 da noite, Palmeiras e CRB se enfrentam no Allianz Parque. Mais tarde, 9:30, é a vez do Corinthians encarar o Atlético Goianiense em Goiânia. As duas partidas com transmissão da Rádio Bandeirantes. Rigoni, cruzamento na grande área. Sara livre, subiu, cabeceou, é gol! Gol! bola do Rigoni na direita, entortando o adversário, colocando dentro da grande área. Gabriel Sara, que não é tão alto assim, vai lá em cima. Uma cabeçada precisa, firme, forte. Ela carimba o travessão e cai dentro do gol. 30 minutos e meio, primeiro tempo. São Paulo 3, 4 de julho, 1. As coisas estão voltando ao normal no estádio do Morumbi. Jailson não tem jeito, tá feito. 3-1 São Paulo. Gabriel Sara, Paulo do Vale. Com Emiliano Rigoni deitando e rolando pelo lado direito ofensivo do São Paulo. O argentino hoje como titular pela ala direita. Encontrou um cruzamento perfeito após chamar para dançar o camisa 6, Chico Bala. A bola fez um arco, encontrou a cabeça de Gabriel Sara, que testou firme. Um canhão de cabeça. E o tricolor faz o terceiro aqui no Morumbi. São Paulo 3, 4 de julho 1. Craque Neto, São Paulo agora sim faz mais um gol, fazendo... Ih, ó, de novo aqui no meio, Rômulo, hein? Vem 4 de julho, marcado, tentou a finta, sai do Rodrigo Nestor. Toca a bola na direita, o Edil lateral vem por aqui, mas tem muita gente de branco na frente. Ele dá uma refogada, toca pelo meio campo, serve atrás com o volante Vitor Recife. Faz o tiro, leva a carga, é falta marcada. Neto 3-1, São Paulo. É, o São Paulo mostra individualmente que é bem superior ao 4 de julho. Num gol como esse, por exemplo, que o Rigoni cruzou muito bem, o zagueiro não pode deixar o Sara, né, cabecear do jeito que ele cabeceou, que por sinal foi um lindo gol, né? Falar que o São Paulo está fazendo, olha só, eu não gosto dessas coisas. O Thiago Volpi, ele pega a bola e aí ele tenta fazer a bola, e aí o Bruno Alves dá uma dura nele lá, um, ó, tá dando uma dura, um brigando com o outro, ele vai dentro do gol, pode, sabe, pode errar, pode ir a bola pegar de, sabe, fazer um gol contra, lá, o Bruno Alves xingando ele, né, xingando mesmo, a verdade é essa. E aí 3-1 pro São Paulo, jogadas individuais, erros, né, dos jogadores da equipe do 4 de julho, e o São Paulo toma conta do jogo, tá classificado. Enquanto você esse falava, resultado, né? Sim, enquanto você falava, eu prestei atenção na leitura labial do Bruno Alves pro gol. Viu? Falou assim, calma, Volpi, eu tô de costas. Ele falou desse jeito, e aí soltou um palavrão. E aí é só olhar, né? Se o cara tá de costas, não passa a bola, né? Ó o Luciano, na área, pra fazer, tá livre. Tá marcado o impedimento. A Brígida Ferreira marcou o impedimento. Ela dá o sinal de positivo, não tem arbitragem de vídeo, não tem revisão. Se errou, tá certo, se acertou, tá errado. É mais ou menos assim. Errou. O braço tá à frente. Não, errou. Tava em condição legal. Gol legal de São Paulo. Errou. Pra mim aqui, eu sou comentarista da bola. Eu não sou comentarista. Eu não sou comentarista. Até a perna. A perna tava em condições. O time de jogador de São Paulo tava em condições. Foi gol legal pra mim. Pode ser que eu esteja errado e o VAR possa me corrigir. Mas como eu não tenho VAR, eu sou comentarista que falo da bola. Gol legal de São Paulo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Falta cartão para quem do São Paulo, Isabelle? Subiu o cartão para o Miranda, zagueiro do São Paulo. Falta, os jogadores, eles seguem reclamando ali com o árbitro já caminhando para o campo ofensivo da equipe do 4 de julho, mas o Miranda leva o amarelo. E a televisão está mostrando agora aqui o gol irregular do São Paulo, do Pablo, que estava impedido. Já é o lance agora, mas vou falar uma coisa pra você. O jogador que tá no meio ali, que é o zagueirão, o Gilmar, tá dando condições com o pé esquerdo. Gol legal de São Paulo. E revendo agora, você sabe que eu achei que o Gilmar Bahia dava condição agora pro Éder, que o gol, que o... aquilo que você falou, tive certeza agora. Ela errou, o assistente ela errou, deu condição. Errou. O assistente errou. Esquerdinha cobra a falta para a grande área, bota o cabeção, tira aqui atrás, Miranda, sobra a volta no meio, não tenta, aliás, tenta de cabeça, não pega o Wiltinho, rasga de bico, tira o Edi, dá no ataque, Dudu vai chegar lá, Volpi no alto, grudou, ficou com ela. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Volpe, dá um balão e lança o Éder. Calcanhar, tentou Luciano. Volta o zagueiro, manda essa bola aqui na ponta, cai para Reinaldo. Outra vez ganha a jogada para o São Paulo. Dá a Sara na área livre. Pablo mergulha, desvia mal demais. Ela vai na mão do goleiro Jailson, que pega. 35 e meio, primeiro tempo no Morumbi. São Paulo 3, 1, 4 de julho. Batista. Rogério, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. 30 minutos no Equador. O Peru vai vencendo a equipe equatoriana pelo placar de 1-0. Tem bola rolando também na Venezuela. Venezuela para Venezuela e Uruguai. Por enquanto, 6 de bola rolando, 0-0. Você também confere essa transmissão no YouTube / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. São Paulo assim vai se classificando, passando para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vence o jogo, 3-1 em pleno estádio no Morumbi. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço. Golpe na grande área, levanta o passe, tenta Pablo, sobe de cabeça na marcação, tira aqui atrás do zagueiro, rebate Marcelo, rebote cai na ponta esquerda para o Ítalo, prepara a jogada, volta no meio, dá para Vitor Recife, levanta na ponta e o Tinho domina, tenta jogar e dá uma caneta sensacional em cima do Rigoni, dá na esquerda, Dudu, Miranda marca, partiu o grandalhão, é forte esse cara, ajeitou centroavante, Miranda colocou o pé, depois Dudu chegou fazendo falta, não, foi na bola, ganhou Dudu, protege, cara, é grandão, cara, só que ele tenta o passe e manda a bola para fora pela linha lateral. É grandão, só que tem que saber que aquela risca ali é lateral, né? Ele achar que é estreito o campo, né? E aí não, aí não dá, né, velho? Aí fica difícil, né? Não adianta ser grandão e não ter um pouquinho de inteligência. Não, né, a verdade não, é assim, ele não pode sair da área, ele é o centroavante que a bola tem que ser jogada lá, colocada pra ele. Pelo esquerdinha, né? Pelo Ítalo, pica-pau, pelo Iutinho. E aí ele tem que sair da área. Quando ele sai da área, o Miranda sai pra caçar. E aí ele não tem velocidade pra chegar dentro da área, né? Domina aqui atrás, meio campo do São Paulo, Rodrigo Nestor, abre na ponta esquerda, Reinaldo passa, levanta a cabeça e acha na ponta, essa bola saiu. Lança mal demais a bola, Reinaldo não pega a sala, a bola saiu, linha lateral, arremesso, bola, defesa na direita para o 4 de julho cobrar. No Tenda Atacado você aproveita a melhor seleção de ofertas para sua casa ou negócio. É só chegar e economizar. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. 9:30 tem eliminatórias, tem o Brasil em campo, Paraguai e Brasil, Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, mais João Paulo Capelanes e Vinícius Bueno. Já no intervalo de São Paulo e 4 de julho tem Lucas Herrero. Lateral São Paulo, ataque na esquerda, vem Reinaldo para fazer a cobrança sem muita pressa. Com 3-1 o São Paulo vai passando. Sky, a gente se diverte junto e torce junto. Ligue 0800-940-2354 e assine já. Rigoni pelo meio, belo passe, tocou Rodrigo Nestor, entrou na área, deu na ponta, cruzou, Pablo tá ali, vai fazer, tocou, é gol! Está marcado o impedimento do Weber na direita. O apito do Denis Serafim, atendendo a dona Brígida Ferreira, assistente. Aí vem o replay pra gente ver se ela acertou. Ela dá impedimento do Weber, lá na ponta direita. Ai, cara. Vou dizer uma coisa pra você, aí é um lance pra VAR. Dá pra apresentar a moça agora. É, isso é lance pra VAR, porque o número 3, o Gilmar, ele tá no meio ali, entendeu? Aí você fica na dúvida da mesma linha, daí não dá. Aí ela foi lá, mas ainda eu tenho dúvida. Tenho dúvida, mas ela fez o que ela viu ali, mas ela... Com convicção marca, errado ou certo marca. É, mas o lance anterior ela errou muito. Lá vem São Paulo, Luciano domina na meia direita. Desculpa, Pablo, ela errou em dois, né, Canhão? Ah, ela sim, errou verdade. Que não deu, que tava normal, e aí errou que deu o gol. Então errou das duas formas, marcando e não marcando. Éder para a direita, para Rigoni. Rigoni começa a jogada na meia. Rodrigo Nestor na grande área. Domina na marcação. Sara toca, dá para o Éder. Rolou, tenta o passe. Luciano trava a defesa. Carrinho na bola. Recuperação, volta a ser tricolor com Rodrigo Nestor, que toca a bola para Rigoni. Perna canhota, entorta para o pé direito. Cruzou na área. Agora tenta Pablo de cabeça. O zagueiro sobe, ganha na cabeçada. Atrás o Marcelo. Rebate de cabeça. Chico Bala. Cai na ponta. Disputa a jogada. O Wiltinho bota o cabeção. Você entrega um presentaço para o time do São Paulo. Domina Rigoni. Dá no meio. Toca a jogada. Rômulo ganha a bola e vem 4 de Júlio, com quase 40, primeiro tempo, segue 3-1, São Paulo assim se classifica, Semicapital, abra sua conta grátis, saia da poupança, invista a partir de R$1, acesse semicapital.com.br, invista em você. Bruno Alves vai no carrinho, comete a falta o zagueiro do São Paulo, vai no chão, centroavante Dudu, Bebê Beribe. E aí tem mais um cartão para zagueiro do São Paulo, Isabelle. Mais um cartão para o Bruno Alves. O árbitro puxa ali para conversar com o Bruno. O Bruno nem reclama muito não, viu? Acho que é o Miranda que mais vai lá comprar a briga. Mas chegou num carrinho irresponsável, né? Para cima do Dudu Beberibe. Cartão para o zagueiro Bruno Alves. Meu amigo Craque Neto, dois zagueiros do São Paulo pendurados a essa altura do jogo. Ó, pendurados, as duas faltas no mesmo jogador que foi o Dudu. Né? Aí Miranda já com cartão amarelo, o Bruno Alves com cartão amarelo, e às vezes é falta só de conversar, né? Opa, sai na frente ali, pra, o Rigoni, sai ali, pô, o Nestor, dá o bote ali que a gente já tá com um cartão, deixa a gente fazer isso, né? E os dois saem pra matar, saem pra fazer a falta desnecessária. Por quê? Porque tá mal posicionado. 41 primeiro tempo, é falta marcada aqui na meia direita para o time do 4 de julho. Peças para carro, moto ou caminhão. Chega mais e pede a marca líder em suspensão. Pede na carta e tudo azul pela frente. O Edi pega bem de pé direito, hein? O cara já mostrou que tem um canhão nesse pé direito aí. Tá perto da bola, o esquerdinha tá lá do lado dele para bater com o pé esquerdo. Por enquanto o São Paulo vai eliminando a zebra. Por enquanto o São Paulo vai se classificando, indo às oitavas de final da Copa do Brasil. Tem jogo ainda. Esse primeiro tempo está sendo eletrizante. Quatro vai autorizar a cobrança de falta. Edi e esquerdinha. Esquerdinha desviou na barreira, no travessão, escanteio! Ela bateu no travessão, tirou uma casquinha antes da barreira, ia no ângulo direito, escanteio, Isabelle! O esquerdinha de perna canhota, uma bomba explodindo no travessão. O árbitro viu o toque do Volpe, confesso que eu não vi, mas escanteio para o 4 de julho. Escanteio, 4 de julho, 42 do primeiro tempo. Pressão do time do Piauí. Na grande área, Volpe de Sul comanda essa bola para fora, rebote, volta na ponta. Na marcação, ele roupa, tem um tapa do Ítalo Pica-Pau, o jogo está parado. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas, internet até entrega, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Craque Neto, perguntar para você a respeito. Vamos da cobrança de falta. Essa aí, mais pra meia esquerda, pro canhoto, o cara tem que bater bem, ele bateu muito bem, né? Não, bateu com categoria, diga-se de passagem, né? E aí quem tirou o gol foi o Miranda. Miranda tirou o gol da equipe do 4 de julho. Se a bola passa, seria no ângulo, seria a caixa. Tanto é que a bola bate no travessão, né? O Volpe já tinha passado da bola. E essa é a diferença do Miranda, né? Que é um jogador excepcional, né? Você sabe, ó, sai, ó, ô louco Miranda. Ele foi por cima da bola, o árbitro entendeu que não. Já tem um cartão amarelo e foi por cima da bola, Miranda, agora ali, né? Ó, o Éder ganhando a jogada, se antecipa na marcação, volta a defesa, Rômulo, dá na ponta esquerda pro Chico Bala, ajeitou o lateral, sai de dois, toca pelo meio, a bola bateu desviada aqui nas pernas do Vitor Recife, lança na direita para correr bem aberto aqui na beirada, o Wiltinho, Dudu na grande área, Ítalo também, o Wiltinho domina, encara Léo, ganha, se antecipa na marcação, volta, Luciano aparece bem para roubar a bola, sai atrás com o time do São Paulo, Grupo Souza Lima Eficiência, em segurança e serviços. Volpe na grande área, toca a jogada para Léo na esquerda, um bico pro ataque, rebate o zagueiro, toca na bola que atrasa o Edi, cai na ponta direita, Rômulo tenta, vai desviando e Luciano, a bola sai pela linha lateral, arremesso 4 de julho na direita, com quase 44 no primeiro tempo. No tempo da atacado, você aproveita a melhor seleção de ofertas para sua casa ou negócio, é só chegar e economizar. Tendo atacado, o bom negócio é aqui. Edi na direita, levanta para a grande área, a bola atravessada, Rigoni é quem domina. Vai acabar o primeiro tempo, né? Temos que descobrir até agora se o Rigoni é destro ou canhoto. Na verdade, ele é um jogador de qualidade, viu, velho? Na verdade, eu não sei o que é um ambidestro. Deve ser o cara que chuta com a direita e com a esquerda. É, deve ser uma coisa assim. É isso aí. Né? Ou com as duas não dá pra chutar, porque senão ele cai. Mas ele é bom jogador, cara. A verdade é argentino. O Reinaldo, a caneta que ele dá no Rômulo, ó. Dá na esquerda. Sara Pablo vai bater. Jailson defendeu e não tinha impedimento, não. O Pablo põe o pé desviando. Ela vai em cima do goleiro que pega no reflexo, Paulo do Vale. Agora tudo legal no ataque do São Paulo. A finalização do Pablo em cima do camisa 1, Jailson. Mais dois minutos aqui no primeiro tempo. No ataque, 4 de julho, cabeçada na ponta pro Ítalo, na esquina, Miranda vai, Ítalo puxou pela camisa, que a camisa dele pede, o Ítalo, não arranca assim não. Rigoni, olha a caneta que ele dá no adversário, ganha na ponta, tenta a defesa, e a gol, errou o passe, deu um presentão pro Dudu, ganhou o centroavante, Miranda vai na trombada, toma a frente, Miranda, domina a bola, ajeita, 15 para 8 da noite, quinto sinal, Bandeirantes marca, fechamos 45 o primeiro tempo. Bola pro time do São Paulo, no ataque. Pablo vai no corpo, sem fazer a falta, rouba. Toque no meio, Luciano, volta na marcação, tira Vitor Recife. A bola reboteou, cai no meio campo aqui atrás. Volta na marcação com a defesa, protege a esquerdinha e já sai jogando. Sky, a gente se diverte junto e torce junto. Ligue 0800-940-2354 e assine já. Esse árbitro aqui deu aquela mijada no campo, não foi? Não sei. Foi ele sim. Sabia disso não, ué. É, antes do jogo. Ele mijou pra caramba, velho. Foi ele? Tá certo. Falta marcada aqui em cima do esquerdinha. Vem 4 de julho no final do primeiro tempo. Vamos a 47, Isabelle. O próprio, viu? Mais dois, isso mesmo. Vamos a 47. O esquerdinha que tentava pelo lado esquerdo. O 4 de julho... pressionando bastante essa reta final de primeiro tempo. 3-1 São Paulo, vem bola para o 4 de julho. 46 minutos, primeiro tempo. São Paulo 3-1, com essa vantagem o São Paulo se classifica. Lá na esquerda o Edir para bater de pé direito, pela distância que ele está tomando. Até acho que no segundo tempo vai ser melhor para o São Paulo em termos físicos também. Edir na cobrança da falta, lá pra área, Miranda de cabeça, manda pra fora, rebote, sai da grande área pro Wiltinho, disputa Reinaldo, toma a frente Wiltinho, Reinaldo vai na jogada, Wiltinho chegou, mas não tomou não, Reinaldo ganha pro São Paulo, toca pela ponta, puxa a marcação, toca atrás, ganha Vitor Recife, só que o presente volta para o Pablo. O Miranda joga mais que, tirando o Marquinhos da seleção, ele joga mais que qualquer jogador do pré-olímpico e qualquer jogador da seleção brasileira. Sem fazer força, né? Sem fazer força, o único problema do Miranda é a saída de bola, mas do restante, ele é monstro, nota 9. Reinaldo na esquerda, já limpou o primeiro, olha pra área, bateu pro gol, ela carimba o Gilmar Vale, aliás o Gilmar Bahia, e vai para escanteio. Será que vai dar tempo de bater o escanteio, Paulo do Vale? Bom, já está preparado o Reinaldo, camisa 6 do São Paulo, deve ser o último lance da primeira etapa. Escanteio São Paulo, Rigoni encosta ali, cochicha alguma coisa, escanteio, Reinaldo se prepara pra área, voltam Miranda, Léo e Bruno Alves, Pablo, Éder, fecham lá também, Luciano fica mais no rebote. Escanteio São Paulo, 47, meio Reinaldo na bola, com efeito Jailson pegou na pequena área, o árbitro vai apitar. Termina o primeiro tempo, Denis Serafim. O São Paulo assim se classifica, vai para as oitavas de final da Copa do Brasil, Morumbi. São Paulo 3, 4 de julho, um intervalo Bandeirantes. Alô, Lucas Herrero. Alô, Rogério Assis, eu mesmo, para comandar o intervalo inteligente Bandeirantes. E por enquanto, São Paulo 3, 4 de julho, um tricolor se classificando, mas nesse momento, com apenas um gol de vantagem, eu vou direto ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, ao gramado, à saída de campo dos jogadores, com o repórter Bandeirantes, Paulo do Vale. Fala aí, PDV. Isso mesmo, Herrero. Como você destacou, São Paulo, por enquanto, garantindo classificação à próxima fase, depois de sair atrás do placar aqui no Morumbi, um susto. Com 30 segundos de jogo, o tricolor sofreu o gol, foi buscar a virada e conseguiu o terceiro gol, que coloca, por enquanto, São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Hernan Crespo tem algumas opções aí no banco de reservas, com Lucas Perri pro gol, Igor Vinícius, Orejuela, Diego Costa, Wellington, William Tales, Shailon, Igor Gomes, Vitor Bueno, Rojas e Galeano. E pelos lados do 4 de julho, Isabelle. Também já tomando o vestiário do Morumbi, a equipe do Fernando Tonê, que fez um golzinho logo no começo do jogo, né, com 30 segundos de partida, e depois o São Paulo aí com esse resultado parcial que dá a classificação ao tricolor. Para o segundo tempo, o técnico Fernando Tonê tem poucas opções, apenas 7 jogadores no banco, 6 de linha e o goleiro Thiago. Os de linha, o lateral André, o zagueiro Caio, inclusive que marcou o primeiro gol da equipe nesta Copa do Brasil, o volante Snelton, o meia Lucas Pederzoli, recém-contratado, além dos atacantes Kaká e Etinho. Viu, Herrero? Isabelle Moraes e Paulo do Vale, repórteres Bandeirantes dessa jornada esportiva de São Paulo 3, 4 de julho 1. Agora sim, conversando com o craque, né? Tu, pô, faz tempo que eu não faço jogo com você, craque. Que saudade, tudo bem? Muito boa noite a você, meu amigo. Na verdade, o Capriotti não me escala pros jogos, né? O Ricardo Capriotti, que tá em casa agora, assistindo e ouvindo. Beijo pra você, meu querido Ricardo Capriotti. Daqui a pouco também Prédio, seu Ulisses Costa, com a seleção brasileira. Eliminatórias contra o Paraguai. Na verdade, o São Paulo toma um sufoco no primeiro tempo em relação aos primeiros minutos, né? Que sai o gol do Dudu, né? 30 segundos, um erro do Léo Pelé, erro de marcação, erro do goleiro. Depois aí o Edi chuta uma bola violenta lá Nelinho, a lá Getúlio, né? Que jogou muita bola no Atlético Mineiro e principalmente no São Paulo, que as pessoas esquecem às vezes desses ex-jogadores. O Milton Neves é uma das pessoas que mais valoriza isso, eu aprendo muito com ele isso, né? Falando aí depois o time do 4 de julho não teve muita força, mas aí vem os erros também individuais. Eu não sei a visão de vocês, eu não sei se o VAR ficou mais importante, eu não sei se o VAR fez com que os auxiliares, tanto as mulheres quanto os homens, tivessem medo de marcar, ou receio, ou tá na expectativa, porque os lances que aconteceu é difícil, porque é um gol irregular que o Luciano tá impedido, aí depois um gol que não estava impedido, sabe? E aí você fica na dependência do VAR. O VAR para mim é muito importante, mas os auxiliares precisam de responsabilidade em relação a isso. Aí depois o São Paulo fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, joga mais individualmente, não taticamente, não da forma que se esperava, como você disse, um gol só de vantagem, né? O que isso é pouco para a grandeza do São Paulo, e com todo respeito ao 4 de julho de Piripiri, né? Que está muito bem, né? Que veio para São Paulo, fez o gol, mas agora a parte física no segundo tempo, vamos ver o que vai acontecer. Está 18 graus do Morumbi, agora está certo, né? Do Paulo do Vale, Sango Azul, porque que ele está igual um urso polar dentro do Morumbi, que é mais frio mesmo aí dentro, né? É o esquimó, vento. É o esquimó da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre o VAR, esquimó, né, craque Neto? Você tá fazendo jabá pra sorvete, não tem um sorvete esquimó? Na verdade é esquimo, né? Eu sei que é. Agora a gente fez o jabá. Isso. A gente contabilizou, fiz uma contabilização ali fora do ar com relação aos gols que foram anulados e mal anulados. Só nesse confronto, craque, ó. A gente teve 9 VAR, gols. Né? Isso, sem VAR. Olha que absurdo, né? Olha lá. 2 gols foram mal validados, um pro 4 de julho na ida e um pro São Paulo na volta. Verdade. E 2 gols foram mal anulados, um pro São Paulo na ida e um também pro São Paulo na volta. É. Ou seja, 4 gols tendo interferência de forma errada da arbitragem. De quem? Do Bandeira. É. Né? Do árbitro. Então por isso que o VAR ele é muito importante para eles. Só que é o seguinte, né? No gol do impedimento, pô, a bandeira tá de frente, velho. Tá na linha, sabe? Não tá mal posicionada. E ela erra tanto para dar o gol como para não dar. Entendeu? E aí é uma coisa que aí você tem que criticar, né? E aí, de 4 erros dos auxiliares, tanto é que o gol. Que o Luciano tá impedido, ó. Dá pra ver nitidamente, ela tá no posicionamento, a gente tá vendo aqui na televisão. Na linha certinho, o posicionamento é bom. O posicionamento dela é certinho, como que ela chama? Brígida Ferreira. A Brígida Ferreira, minha parente, que é Ferreira, entendeu? Ela erra, ela tá bem posicionada, não pode errar isso aí. E aí o que estava em condições, ela dá o impedimento. E aí foi muito bem você, de 9 gols, 4. Mano, que isso, cara? Pois é, craque Neto. E pra gente encerrar, pra te liberar, tomar aquela aguinha, tomar aquele café rapidamente. Aonde tem café? Tem que pagar essa máquina mortífera aí? É. Essa máquina aí tem que dar pagar dinheiro. Mano, não pode ter umas máquinas aí, essas máquinas arrebentam com a gente, velho. Na verdade, só não vou quebrar essas máquinas aí, porque eu sou uma pessoa equilibrada. No mato o bolso e estômago. Eu falo que um cafezinho, R$8, velho? Que máquina é essa? Essa máquina é mortífera, velho. Outra coisa também, quando vê o café, o negocinho de mexer fica dentro do negócio. Ou não vê açúcar. Você tem que tirar com o dedo, pô. Então fala um negócio maior, pô. É mentira minha? Não. Tá certíssimo, craque Neto. E pra encerrar, com relação ao Emiliano Rigoni. Jogando pela primeira vez como titular, argentino, 28 anos, nova contratação, foi bem pela direita. O que você pode falar sobre esse meio-campista? Na verdade, ele é um meio-campista, né? Ele tá jogando de ala, né? Mas um ala mais pra frente, né? Um ala com condições. Olha o lance aí do impedimento, tá vendo? Ó, pra mim não tá impedido. Tá vendo o número 3 aqui, ó? Tá dando condições com o joelho esquerdo, ó. Se tiver o VAR, o joelho esquerdo dele tá em condição. Não o Pablo. A bola foi colocada pro Rigoni. O Rigoni estava em condições. Ou seja, quinto lance. Quinto lance. Isso, eu não contei esse. Isso na nossa visão. Pode ser que eu esteja errado. Mas o joelho do menino tava dando condições, né? São cinco lances, cara. Agora o Rigoni sabe jogar, um cara que perna direita, perna esquerda, tem um bom passe, né? E que, por sinal, por esse jogo, Orejuela, 3 milhões de euros. Eu queria saber quem que foi a cigana que falou que esse cara é bom de bola. Esse cara jogou no Cruzeiro, não jogou nada. O cara jogou no Grêmio, não jogou nada. No São Paulo, ele não vai ser titular nunca, nem com o Daniel e nem com o Rigoni agora. 3 milhões de euros. É que o Vinícius tem um dente de cavalo. Se ele pudesse serrar aquele dente, ele podia jogar. Não é possível o cara ter um dedo daquele tamanho. Por isso que ele não joga. É muito pesado. Qual o termo que é pior? Ítalo brasileiro ou ambidestro? Ambidestro, porque ítalo brasileiro não sabia que era dupla nacionalidade. Não é mais fácil falar dupla nacionalidade? Ítalo, eu pensei que era o jogador do Bragantino. Craque Neto volta com o segundo tempo, juntamente com os repórteres bandeirantes Paulo do Vale, Isabelle Moraes, além, é claro, de El Cañón, Rogério Assis. Vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Todos os gols dessa partida, os outros gols da noite e informações sobre a seleção brasileira. Até já. Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo para você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de R$14,90. Só R$14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800-940-2354. A ligação é gratuita. Sky 0800-940-2354. 0800-940-2354. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. No Penda Atacado, você ganha em dois toques. O toque da qualidade e o toque da economia. O Penda reúne o time das melhores marcas para você abastecer a sua casa ou comércio pelo menor preço. Pague suas compras com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Compre também pelo site ou app do Penda Atacado e receba suas compras onde quiser. Consulte os horários das lojas do site e corra para o Penda Atacado. Lá é só chegar e economizar. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Comece o São Paulo com a jogada, domina a bola aberta na canhota. Reinaldo fecha, aqui já domina. Parte para o ataque, domina, atravessa o meio campo, enfia no meio, volta a marcação do Vitor Recife. Já toca pela meia, calcanhar à esquerdinha. Dudu se desmarca, bate na jogada. Rebote no meio, Rômulo na área para fazer, bateu, é gol! Gol! De jogo no Morumbi, é do centroavante Dudu Beberibe. Reinaldo bateu escanteio na área, cabeceou pro gol, Luciano livre, é gol! Toca na ponta, vira pra Sara, domina o garoto, olha para não cruza, tá pressionado, só recua a jogada, Nestor na área, a Luciana vai girar, bateu, Pablo Lima escorou, gol aberto, é gol! Gol! subiu, cabeceou, é gol! É, temos 12 minutos de intervalo inteligente Bandeirantes de por enquanto São Paulo 3, se classificando para as oitavas da Copa do Brasil, 4 de julho 1, mas agora é hora de falarmos sobre os outros compromissos, tanto os que já aconteceram como o que vai acontecer agora à noite depois da partida do São Paulo. Por isso que eu começo com as informações da seleção brasileira, que enfrenta o Paraguai às 9h30 da noite, com João Paulo Capelanes. Embalada com 5 vitórias nas 5 partidas disputadas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Qatar 2022, a seleção brasileira vai para cima do Paraguai, com praticamente uma grande alteração em relação ao time que bateu o Equador na última partida por 2-0. A provável escalação conta com Gabriel Jesus entre os titulares, colocando o Gabigol mais uma vez no banco de reservas. Um provável Brasil para hoje, 9h30 da noite, contra os paraguaios, tem Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandre na zaga. Meio campo com Casemiro, Fred e Lucas Paquetá. Na frente, Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. João Paulo Capelanes, repórter Bandeirantes, que estará também juntamente com Vinícius Bueno, Alexandre Pretzel e Ulisses Costa para essa transmissão do Brasil contra, né, o Paraguai. Não dá para os três juntos, né? Não dá, né? É, tipo... Não tem laje que aguente. É, exatamente. Pô, seu cabelo tá demais, tá, cara. Bonito? Tá, agora ficou fera. Essa coisa que você fez, tipo, com aqueles escovão, sabe? Pior que não, isso aqui é natural. Valeu. 8h02, as equipes estão voltando para o gramado para o segundo tempo de São Paulo e 4 de julho. Paulo do Vale, Isabelle Moraes, e a movimentação dos jogadores por aí? Movimentação que no São Paulo, daqui a pouco, pintando Igor Vinícius, lateral direito, ala no caso, nessa equipe do técnico Hernan Crespo, está em processo final de aquecimento no momento em que volta o São Paulo programado. Vamos até tentar identificar aqui quem vai deixar o campo para a entrada justamente do Igor, o que deve dar um pouco mais de liberdade para Emiliano Rigoni, que fez uma grande primeira etapa. Daqui a pouco eu confirmo quem sai no tricolor paulista, viu, Herrero? Perfeito. Do lado agora do 4 de julho, Isabelle Moraes, os jogadores vão subindo neste exato momento. Tá demorando um pouco pro 4 de julho se posicionar no gramado, mas tem alguma possibilidade de mudança aí no 4 de julho para essa segunda etapa? Olha só, dos primeiros, Lucas, que já tomaram o gramado do Morumbi, nenhuma cara nova, viu, para esse segundo tempo. Tô observando aqui por alto, vou confirmar se teve modificação, aparentemente nenhuma. Para entrar, talvez o Etinho, daqui a pouco, o jogador que o Fernando usa bastante, o experiente atacante. Já te confirmo se teve modificação. Herrero. Opa, diga. É, no São Paulo, saiu o Éder. O Éder, camisa 23. Éder 23... para a entrada do Igor Vinícius com a camisa 2. Sai Éder 23, entra Igor Vinícius 2. O Rigoni vem para a posição dele, certo? Diga-se de passagem, acho que o Sara vai até mais à frente e ele fica por meio ali. Rigoni vem para a posição dele, Éder vem para o banco e quem vem para a Rádio Bandeirantes para o segundo tempo de São Paulo e 4 de julho é ele, Rogério Assis. Legal, Herrero, vamos pro segundo tempo no estádio do Morumbi. Vai autorizar o árbitro, tudo pronto para começar o segundo tempo, rolando a bola pro São Paulo e 4 de julho, Morumbi. Eu e você ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes, as emoções da Copa do Brasil com São Paulo vencendo o jogo 3-1 e assim se classificando. Bola aqui atrás, domina Léo, domina com o time do São Paulo, passa, jogada por dentro, recua, dá para Miranda, toca do lado, puxa na marcação para Rodrigo Nestor, que já vira esse para o ataque, lança pelo meio, passa com muita força pela ponta para Rigoni, já toma a Igor Vinícius, Pablo na área, cruzou para Luciano, zagueiro mergulha, trava de carrinho aqui atrás, bate na bola Marcelo, sobra a volta para o Bedi, toca na ponta, vai Bruno Alves, comete a falta, derrubando por baixo o Ítalo, deixa o braço, comete a falta, o jogo está parado, com 50 segundos do segundo tempo. Já já tem Paraguai e Brasil, eliminatórias. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel com João Paulo Capelanes, Vinícius Bueno. As 9:30, a bola rolando. Falta 4 de julho, Marcelo para o ataque, levanta a bola para o comando, sobe de cabeça, Léo tira para o time do São Paulo, volta na meia, no disputa, jogada na ponta, o Wiltinho, quem toma a jogada para o 4 de julho, dá na direita, levanta o passe pela beirada, linha lateral do campo, Edi, linha de fundo, para a área, a bola, o desvio na segunda trave, Dudu mergulhou, bateu de cabeça, opa, ele mergulha e aí perdem pênalti os jogadores do 4 de julho. Se abaixa o centroavante, Dudu dá um peixinho para cabecear a bola após o review do esquerdinha. Pênalti. Isabelle, o seu detalhe? É um lance muito, mas muito pesado na área. O Igor Vinícius levanta o pé e quem estava abaixando para cabecear de peixinho na bola era o Dudu Beberibe já entrando na pequena área. Jogadores reclamaram muito, mas muito pedindo um pênalti do Igor Vinícius. O Dudu segue caído e sendo atendido, viu? Na verdade é assim, ó. Se o Igor Vinícius, Neto, isso, tudo bem, aí é uma imprudência, mas ele chutou a cabeça do menino. Pênalti para a equipe do 4 de julho. Aí fala assim, mas como que o árbitro não dá um pênalti como esse? Ah, porque ele não viu, ele tá vendo o menino lá. E a bola ainda, ele cabeceia a bola, né? O Igor Vinícius, pode, a gente tá vendo o replay agora aqui, ó. Pum, foi, tá de costa, cabeceou. Ele cabeceia a bola, depois o Igor Vinícius chuta. Chuta depois, pênalti para a equipe do 4 de julho. É uma barbaridade essa arbitragem, cara. Isso é o fim do mundo, velho. E aqui não é nem a favor contra São Paulo, contra Corinthians, a favor do Corinthians. Eu vejo aquilo que está na televisão, velho. A arbitragem de vídeo conserta. Isso, e aí não tem. Aí se não tem, prejudica quem? Prejudicou o São Paulo lá, prejudicou o São Paulo aqui, prejudicou o 4 de julho aqui. Então prejudica todo mundo. Mostra a incompetência da arbitragem e do juiz também, que é um mijão. Rogério. E é bom lembrar que se o Denis Serafim quisesse, vendo o atendimento do Dudu e visse um ferimento na cabeça dele, ele poderia marcar o pênalti. O jogo não foi reiniciado, ok? Sem nenhuma interferência externa, ok? Ele vai lá, olhou, pera, porque o cara tá com a cabeça cortada, tem alguma coisa. Aconteceu isso no jogo Jailson, aconteceu isso em outro jogo também, com o Rafael Claus, eu me lembro. Acho que era o Cássio. Isso, cara. E aí depois aconteceu aconteceu com o Jailson também. Na Arena Corinthians. Isso, depois aconteceu com o Rafael Claus também, que eles viram, opa, mas precisa sangrar o cara? Não precisa sangrar o cara. Ou dá pra perceber nitidamente que o menino Dudu cabeceia a bola e que o Igor Vinícius chuta a cabeça dele. Pênalti! Oi, Isabelle. Não só um detalhe para complementar, é que uma falta assim, um lance assim, em outros lugares do campo, poderia ser interpretado como um jogo perigoso. Já viu várias vezes e sempre dão falta em lances assim, né? E dentro da área, não. 4 minutos do segundo tempo, 3-1, São Paulo ganhando o jogo. Regoni domina a bola pelo meio campo, toca na direita com o zagueiro Bruno Alves. Mais à direita para Igor Vinícius, que devolve a bola, sai recuando. Bruno Alves vem por aqui com ela. 4 minutos do segundo tempo na Bandeirantes, para você em todo o Brasil. Com Bandeirantes Campinas, o timaço do Carlos Batista. Alô, Campinas! É ele! Bola aqui na ponta da marcação, o zagueiro se antecipa de carrinho para fora, essa bola se antecipa, Gilmar Bahia tentou calcanhar, mandou para fora, piorou a coisa, era melhor deixar sair, ele foi para chutar e atrapalhou, fez pior. Lateral São Paulo, cobrado, Sara, Reinaldo de volta, ponta esquerda, Gabriel Sara vai na linha de fundo, trouxe para o pé direito, não cruza, levanta a cabeça e recua a bola, toca o lance, volta para Léo domina, Rodrigo Nestor, volta o passe na ponta, Sara fecha aqui, Léo, linha de fundo, marcado esquerdinho em cima dele, toca por dentro, para Sara, devolve a bola para Léo, lá no fundo, olha para a área para cruzar, levantou para Luciano, pé direito no canto, bateu a bola em cima do Gilmar Bahia, tá na grande área, Igor Vinícius tenta a vinda, comete a falta, agarrando pelo braço o Ítalo. Chute do Luciano de pé esquerdo, entraria no canto direito, não fosse o zagueiro que colocou o pezão na bola. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo. Copa do Brasil, vale o jogo da volta, terceira fase, o São Paulo está se classificando para as oitavas, São Paulo 3, 4 de julho, 1, Batista. Rogério, em andamento pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022, 40 da primeira etapa, Venezuela e Uruguai empatando em 0-0, começou agora há pouco, Colômbia e Argentina, por enquanto 0-0. Você também confere essa transmissão no YouTube, / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. Bola aqui atrás com o time do São Paulo pela lateral esquerda do campo. Passa por dentro do Rodrigo Nestor. Dá Reinaldo. Volta a bola para Rodrigo Nestor. Toca pelo meio do campo. Para Miranda, que vem com ela aqui na sua defesa. Caminha com a jogada. Domina pelo meio. Vai puxar a marcação. Dá na direita para Rigoni. Mais à direita, Igor Vinícius. Na área, Pablo para fazer. Passou por ele no zagueiro. Desvia, mas vai sair escanteio do outro lado. São Paulo ganha escanteio na esquerda agora. Paulo do Vale. Em mais uma jogada de apoio de Igor Vinícius, que entrou na segunda etapa no lugar de Éder. Tentou servir ao companheiro dentro da grande área. Corte providencial. Escanteio São Paulo, lado esquerdo. Reinaldo e Rigoni na bola. 6 minutos e meio, segundo tempo, estádio do Morumbi. São Paulo se classificando, vence o jogo 3-1. Reinaldo para bater de pé esquerdo, Rigoni com o pé direito. Reinaldo na bola, autorizado, fechadinha. Jailson socou, bola sai da grande área, fica aqui na direita para o Wiltinho, domina baixinho, vai embora, engata uma quinta, sebo nas cadelas, vai embora pelo meio do campo, pede na esquerda, essa bola bem aberta nesse lado, o Ítalo, lançado, vem o Ítalo, pica-pau, bicando todo mundo, na direita Dudu, domina Ítalo, partiu, limpou um canhão no ângulo, Volpi sensacional, espalma mandando para escanteio, fantástico, elástico, Volpi, um canhão do Ítalo, entraria no ângulo esquerdo, uma defesa maravilhosa de mão trocada, Isabelle. Ele limpa a jogada, contra a marcação do Nestor e de perna direita, Ítalo, pica-pau, enche o pé, defesaça do Volpi, lá no canto esquerdo, alto do gol, escanteio para 4 de julho. Levantamento para a grande área, Luciano bota o cabeção e tira a bola, cai fora da grande área, para o esquerdinha, devolveu na área, no bolo, tira essa bola para o alto, Luciano de volta, Pablo vai na jogada, pé direito, levanta para o ataque, cai na ponta esquerda, aqui está Rigoni, ajeita, levanta no meio de cabeça, corta o zagueiro Marcelo, a bola passa pela marcação, cai para Yutinho, na esquerda, Dudu, vem a luva, limpou, bateu no gol e manda para fora pela linha de fundo, tiro de meta, é bola para o São Paulo jogar, craque Neto, esse começo de segundo tempo, 8 minutos de jogo, o jogo está disputado, Neto, com os times atacando, 3-1 São Paulo, Neto. É um baita jogo, Canhão. Na verdade, para mim, o chute do Ítalo foi muito mais bonito que a defesa do Volpi, que se toma o gol, estava adiantado e foi uma defesa boa. Mas o Ítalo e eles batem muito bem na bola, né? Agora o time do São Paulo vai aí. Os caras não sabem cruzar a bola. São Paulo não fica com a bola nos pés, né? Tá ganhando o jogo de 3-1. Já tomou já um sufoco do gol. Já teve também em relação ao pênalti que não marcou. Vai tomar o cartão agora o Rigoni, o Nestor, Rodrigo Nestor. Por quê? Porque tá errado, tá posicionado errado. O time de São Paulo, respira, velho. Vamos voltar todo mundo aqui, vamos tocar a bola, vamos fazer os caras correr. Não, o São Paulo corre atrás do 4 de julho no Cícero Pompeu de Toledo. Não, volta aqui, se posiciona. 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias. Vamos tocar a bola, vamos girar pro lado esquerdo o Reinaldo, lado direito o dente de cavalo, o Igor Vinícius, que na ponta jogar. Não joga nada, pô. Tem uns caras que não jogam nada e vestem uma camisa tão incrível como a do São Paulo, sabe? Tem uns jogadores que são muito mentirosos jogando bola. E aí a gente acredita. E tem hora que a gente acredita. 9 minutos do segundo tempo. Falta na esquerda. Edita perto ali para bater de pé direito. Pelo jeitão vai mandar de lá um canhão, hein? Autorizado. Edi na bola. Um canhão, Volpi acompanha. Ela vai a direito, pé direto pela linha de fundo à direita do Thiago Volpi. Semi-capital, abra sua conta grátis. Saia da poupança, invista a partir de R$1. Acesse semicapital.com.br. Invista em você. 9:30, tem eliminatórias do Brasil em campo. Há pouco uma falta e o cartão para quem do time do São Paulo, Isabelle, por favor. E só confirmando, Neto, chegou até a comentar, o Nestor, 25, então levou o cartão amarelo por falta sobre o camisa 10 e o Tinho. Já já tem Paraguai e Brasil às 9:30. Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes, Vinícius Bueno. Bola aqui no ataque do São Paulo, tenta Pablo e calcanhar, devolve a bola para a ponta, para Sara. Faz o primeiro come, já ganha, rola pelo meio do campo. Aqui Luciano fecha, dá um toquinho na direita, lançando bola para o Igor Vinícius. 10 minutos do segundo tempo. Igor Vinícius na direita, Rigoni. Na área, Sara, Pablo, Luciano. Ele cruza, segunda trave para Reinaldo de cabeça, tira aqui atrás da lateral, Medi. Volta o cabeção na bola, tira a bola, volta para Chico Bala. Chico Bala toca para o Ítalo, dá a primeira finta em cima do Rigoni, insiste. Sai a jogada pela perna esquerda, levanta no meio. Romulo vai, pareceu ajeitar no braço, hein? De cabeça corta Miranda. Sobra a volta cedo do São Paulo. No peito, Luciano coloca no chão e já sai jogando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio, segundo tempo. São Paulo ataca. Mais um tranquilizaria ainda mais a vida do São Paulo. Léo domina, ponta esquerda, devolve a bola, mais aberto. Tabela jogada pela meia direita. São 10 minutos, 11, agora 11, segundo tempo, Morumbi. Reinaldo, ponta esquerda, recebe a bola. Gabriel Sara lançado, tá na área, olhou, Pablo passou, ajeitou o pé direito, bateu no canto, é gol. Estádio do Morumbi, recebendo na medida o cruzamento de Gabriel Sara, domina com o pé esquerdo, gira para bater de direito, no cantinho esquerdo, pertinho da trave, o São Paulo marca o quarto gol, 11 minutos do segundo tempo, Morumbi, São Paulo 4 de julho, 1, Jailson não tem jeito, tá feito, mais um gol do São Paulo. Paulo do Vale. Na chegada pelo lado esquerdo, Reinaldo serviu Gabriel Sara, que serviu Pablo. Toda a liberdade do mundo para o camisa 9 do São Paulo, que conseguiu girar e finalizar com muita tranquilidade. O quarto do tricolor paulista, que vai colocando um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil. 4-1 aqui no Morumbi. 4-1, São Paulo, e tem muito jogo ainda. Sara no comando, Luciano para fazer, goleiro saiu, ajeitou, perna esquerda, tocou no canto, ela vai entrando, bateu na trave, Pablo vem, o zagueiro mergulha, Pablo comete a falta na sequência no Gilmar Bahia. O Luciano deu um toquinho leve com o pé esquerdo, a bola foi devagar, devagar, devagar, quicando, carimbo, pé na trave, volta, Pablo tenta, mas comete a falta no zagueiro, quase o quinto gol. Craque Neto, São Paulo ganha o jogo, 4-1, garimbando vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Parece que agora a coisa vai aumentar, hein, craque Neto? Na verdade, dá para ter um entendimento da parte física do São Paulo, né? O São Paulo já amassa a equipe do 4 de julho, principalmente do lado esquerdo, né? E do lado direito da defesa com o Edi, né? Toca bem a bola, já fez o gol com o Pablo no seu 100º jogo, né? Ele faz o seu 2º gol. Nesse lance agora, poderia ter feito o gol com tranquilidade o Luciano, mas quis embelezar o gol. Não, ele tem que fazer o gol para fazer o 5º, né? E o São Paulo com um pé na classificação, porque agora tá com vantagem de 2 gols, certo? É isso? Tá classificado. É porque são todos os gols que eu não sei, assim, né? Sei. Eu não sei contar bem, né? Bola aqui na esquerda, Reinaldo tenta o passe para Sara, Sara recua para Rigoni, Pablo se enfia no meio, posição legal na Nanina, não, ele deu uma cavadinha, mas o jogo está parado, marcado impedimento pelo Esdras Albuquerque, para o assistente o jogo. Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais e pede a marca líder em suspensão, pede na carta e tudo azul pela frente. Ligado no futebol da Bandeirantes, você também no Band Play, não importa onde você esteja com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, é bom demais você ouvindo a Bandeirantes. Já tem eliminatórias, tem Paraguai e Brasil, Ulisses Costa vai mostrar. Meio campo do São Paulo para jogada, falta marcada na sequência. Miranda vem aqui, foi tocada, é falta, tricolor vai cobrar. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Falta marcada, o São Paulo cobra com muita pressa, bola aberta para Léo, que domina a jogada pela meia esquerda, toca na ponta, lança a bola curta para Reinaldo, 2 em cima e fia por dentro, Pablo de primeira, na Reinaldo, volta o zagueiro, tira essa bola, Rômulo, sobra aqui atrás de cabeça, recua a bola por dentro, Rodrigo Nestor, dá para Léo de novo, Rodrigo Nestor com 2 em cima, perdeu a jogada, chuta, prensada, sobra, volta pela direita ainda, protege Rômulo, ajeita o camisa 8 do time do 4 de julho, chuta, bate na marcação do Sara, volta ainda com o próprio Rômulo, protege bem, sai na falta agarrado pelo braço. Na sequência, a arbitragem para marcar a falta, bola para o time do Piauí sair jogando. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Lembra dessa, Hugo? Essa é dos tempos do Scratch do rádio, cadeia verde e amarelo. Verde e amarela, comando de Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira. Aliás, hoje completamos mais um aniversário de morte do querido Fiore Giliotti. São Paulo tenta, Luciano lançado pelo meio, Chico Bala vai na recuperação aqui atrás e volta para Jailson na grande área. Devolve a bola, Jailson, para o Chico Bala aqui na ponta esquerda. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio, segundo tempo. Copa do Brasil, jogo de volta, valendo vaga nas oitavas, o São Paulo está ganhando a vaga. São Paulo, 1, 2, 3, 4, 4 de julho, 1, Batista. Rogério, mais cedo pela Copa do Brasil, o Santos venceu o Cianorte na Vila Belmiro por 1-0 e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã, mais dois jogos na Rádio Bandeirantes, 7 da noite, Palmeiras e CRB, e 9:30, Atlético Goianiense, Corinthians. Você também confere essa transmissão no YouTube, / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. Meio campo do time do São Paulo com o zagueiro Bruno Alves. Dá na ponta Igor Vinícius. Vai na marcação com dois em cima dele. Dá a primeira finta. Dá Luciano pela meia. Tenta o giro tocado por baixo. Nada de falta. Vantagem. Volta para Rigoni. Tá caído o Luciano. Foi jogada falta, seguida. Né? Rigoni. Foi falta. Luciane. Tenta a jogada. Que foi falta. Foi. Dá uma pegada legal. Vantagem em São Paulo. Se levanta Luciano. Sobreviveu. Reinaldo. Ponta esquerda. Dá no meio. Pablo por aqui. Gira. Recua. Toca de volta. Ponta esquerda. Puxa a marcação. Reinaldo. Léo domina e volta. A bola que atrás começa com Rodrigo Nestor. Vira o passe curtinho para Bruno Alves. Zagueiro passa pelo meio campo na meia direita, abre o passe na direita, Igor Vinícius na lateral, Rigoni aqui, tocou na grande área, a bola se antecipa, o zagueiro toma a frente, ganha Marcelo, domina atrás pro time do 4 de julho, dá pro volante, perdeu, errou, deu pra Rigoni, bateu no canto do Zé, cobriu o goleiro, entrou! Faltando o gol dele, tá jogando bem, começou na lateral, foi pro meio, um presentaço do Vitor Recife, tentou fazer um giro, uma gracinha na entrada da sua grande área, Rigoni domina, entra na área, chuta, a bola é desviada, encobre Jailson e entra, 17 do segundo tempo, Emiliano Rigoni faz o quinto gol do São Paulo. São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, 4 de julho, 1, Jailson não tem jeito, tá feito, quinto gol do São Paulo, tava merecendo, o Rigoni tá jogando muito em Paulo do Vale. E o São Paulo apertava a saída de bola do 4 de julho, justamente Luciano conseguiu complicar a vida do zagueiro, a bola sobrou para Rigoni, ligado na partida, merecia de fato o gol, finalização com desvio, matou o goleiro Jailson, e o argentino na estreia como titular, marco dele, agora aqui no Morumbi, São Paulo 5, 4 de julho 1. Craque Neto, mais um Rigoni. Esse cara tá merecendo o gol, hein, Neto? Jogando assim, muita bola. A função do Rigoni em relação a jogar, o Rigoni vai, joga de ala direita, aí vem de meia, aí faz o gol. É um jogador que corre, um jogador que volta, um jogador que tem qualidade técnica. Foi escolhido pelo Hernan Crespo. Já estreia, já faz gol, faz duas funções dentro do campo. Talvez essa seja a grande qualidade do Rigoni. É um craque? Não. É um jogador do nível dos argentinos que nós estávamos acostumados antes do futebol aqui. Não é do Tevez, do Riquelme. Não é, mas é um jogador que no futebol de hoje ele cai muito bem com a camisa de São Paulo. Falta marcada na esquerda, a bola para o 4 de julho. Autorizada a esquerdinha, bateu direto. A meia altura para Volpe encaixar com tranquilidade dentro da pequena área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Reinaldo no meio, Pablo e vem mais, hein? Gabriel Sara gira meia direita, Rigoni tentou com alguém, caiu sentado, Igor Vinícius. Deu tempo de se levantar para ficar com ela. Já domina, vai na linha de fundo, na grande área, Pablo, Luciano lá atrás. Rigoni devolve a bola para Igor Vinícius, toca para Rigoni. Estica o pernão, ganha o Chico Bala, chuta, mas dá um presentaço para Igor Vinícius. Olha para a área, levantou Pablo de cabeça, tenta o zagueiro, desviou contra, voltou Reinaldo, bateu para a grande área. A bola já tinha saído, hein? Você tem toda a razão. Deixa eu só falar uma coisa, o Vitor Recife. Tem determinados jogos que o jogador gosta de jogar para ele. Porque num lance, você acha que um volante tem que fazer um drible como ele fez? De futsal para trás? Um volante? Perdendo de 4 a 1. Perdendo de 4 a 1. Então aí tem muita gente que às vezes não quer jogar pro clube. Quer jogar para ele, mostrar determinadas coisas. Arrumar porque... um contrato bom, né, Neto? E isso, e que tá errado ele, porque o gol só saiu porque ele tentou fazer uma jogada de alá Manuel Tobia, que é o melhor jogador de futsal de todos os tempos. Não é o Falcão, não. O Manuel Tobias, que é muito melhor que ele. Reinaldo cobra o escanteio. Na primeira trave, o desvio de cabeça no canto. Bruno Alves é gol! Gol! encaixa para botar na cabeça e fazer o sexto gol do São Paulo no Morumbi. Reinaldo põe na segunda trave, Bruno Alves acompanha a bola. Ao invés de colocar o pé, se abaixa e de cabeça marca mais um para o São Paulo. São Paulo meia dúzia, 4 de julho, 1. Jailson não tem jeito, tá feito. Mais um do São Paulo, Paulo do Vale. E o Reinaldo vai aproveitando para engordar o número de assistências na temporada. Já duas nessa partida. Cobrança de escanteio perfeita, como manda o figurino e como é de praxe do Reinaldo. Bola com efeito. E aí o Bruno Alves deu praticamente um peixinho na bola. Indefensável para o goleiro Jailson, estático. O sexto gol do São Paulo aqui no Morumbi. Não perca a conta. Tricolor 6, 4 de julho 1. Já vai trocar o 4 de julho. Eu queria saber qual a orientação do técnico Fernando Tonê para ele. Ó, tá 6-1 pros caras, vai lá e... Aí é uma questão de também do cara que cumpre o papel, tem a importância, vai jogar um jogo no Morumbi. Não acho ruim não, diga-se de passagem. Agora, a batida do Reinaldo é uma coisa impressionante. Nós temos dois laterais esquerdos do país que jogam muito, que é o Reinaldo e o Guilherme Arana. Certo? E aí você convoca o Alexandre, que tá mal na Juve. Aí você tem o Fagner e tem o Pikachu do Fortaleza, que é um bom tempo, joga bem. Aí você contrata, aí você leva o Danilo, que por sinal na última Copa do Mundo, sem estar jogando, deu uma caganeira nele na arquibancada. Sara na área, Pablo aqui, Jailson socou, gol tá vazio, cai no meio campo, Rômulo domina aqui atrás com o time do 4 de julho, 22:30, segundo tempo, já camisas 21 e 17, já vão trocar no time do 4 de julho. No Tenda Atacado você aproveita a melhor seleção de ofertas para sua casa ou negócio. É só chegar e economizar. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. Eu ia sacar aqui no São Paulo, ou no 4 de julho eram duas, no São Paulo são três mexidas, né, Paulo do Vale? Isso mesmo, tô vendo daqui o Rojas, daqui a pouco eu confirmo as outras. São Paulo domina a bola no meio campo com o Rodrigo Nestor aos 23 do segundo tempo. Na esquerda, na grande área, para o Sara, saiu o Jailson. Opa! Ele sentou em cima da bola, depois pegou com a mão. Ele saiu todo esquisito. E já dá na fogueira para o Chico Bala aqui. Ele dá a bola para o Chico Bala e olha para o zagueiro, cara. No meio, falta marcada aqui atrás. É falta para o time do São Paulo. Mexidas agora. Primeiro no time do Piauí. Isabelle. Saindo o Vitor Recife com a camisa de número 5 para a entrada do Sinelton, que é volante e veste a 17. Então, como a primeira é que é mudança. O nome dele? Sinelton. Sinelton. Escreve cimento, escrevo Sinelton. Isso mesmo, Sinelton. Sai, portanto, o Vitor Recife com a 5, entra o Sinelton com a 17. Lá no campo de ataque, o Dudu Beberibe, que marcou gol aos 30 do primeiro tempo, 30 segundos do primeiro tempo, sai para a entrada do Etinho, um experiente atacante na equipe do Piauí. Etinho. Isso, Etinho. No São Paulo, Paulinho do Vale. Vamos lá, saiu 21 Gabriel Sara, entrou 7 Rojas, saindo também 77 Rigoni, entrando 26 Igor Gomes. E a terceira alteração neste exato momento, camisa Nestor, número 25, Rodrigo Nestor, dando lugar a Shailon com a 19 no São Paulo. Eu não quero nem comentar de todas as substituições, que são muitas. Agora, que o Shailon joga, é brincadeira esse menino aí. Agora, o Rodrigo Nestor, para mim, vai ser craque. Vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Igor Vinícius, Luciano, para Igor Gomes. O Igor fechava ao lado do Vinícius também. Bola para fora, liga de fundo, para tiro de meta. A bola para o time do 4 de julho, sai jogando. Sky, a gente se diverte junto e torce junto. Ligue 0800-940-2354 e assine já! Futebol na Bandeirantes com Rádio Bandeirantes Goiânia. Alô, Goiânia. Mexidas no São Paulo, 3, 2 agora feitas pelo 4 de julho. Som do Morumbi que você ouve lá com o nosso Guilherme Mordente. Aí os caras passam a ficha pra mim, colocam aqui Guilherme Mordente, entre aspas, azeitona. Mas eu não vou falar o apelido de azeitona do Guilherme Mordente. É injusto eles fazerem isso na ficha. Eu não vou dizer o apelido dele no ar. Pega muito mal. Porque azeitona, que por sinal é uma coisa bem gostosinha, né? Eu gosto de azeitona pra caramba. Da verde ou da preta? Das duas. É, tempera bem. Reinaldo na esquerda. Pablo aqui, Luciano. Fecha a bola, passa por ele e vai pra fora do outro lado. Foi só falando de cortou o ambiente, tá vendo? Tá vendo? Aí sobra pra mim. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Aumentaram. 26, segundo tempo, e o placar da Bandeirantes. Jogo de volta à terceira fase, Copa do Brasil. São Paulo atropela o 4 de julho, vai para as oitavas. São Paulo, meia dúzia, 4 de julho, 1, Batista. Rogério, pelas eliminatórias para a Copa de 2022, a Argentina vai vencendo a seleção da Colômbia fora de casa por 2 a 0. Gols marcados por Romero e Leandro Paredes. Você também confere essa transmissão no YouTube / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. Reinaldo pro São Paulo, ponta esquerda, estica a jogada pela beirada, puxa a marcação com dois fechando desse lado. Rojas fecha aqui, recua, toca na meia direita, vai tentar passagem pelo meio do campo, toca mais atrás ainda, Shailon se aproxima. São 26 minutos e meio, segundo tempo. São Paulo vence meia dúzia a um. Recuada a bola, Shailon na direita, na grande área, Pablo de costas pro gol, girou, tentou bater pro gol, pressionado, marcado, dois em cima, vai recuar a bola, recua a jogada, volta até Bruno Alves, em zagueiro, passa pelo meio campo, tá empolgadão, acabou de fazer o seu gol de cabeça, quase que se agachando, toca atrás, volta Miranda, Miranda entrega para Léo, que sai atrás do outro lado. CM Capital, abra sua conta grátis, saia da poupança, invista a partir de R$1. Acesse cmcapital.com.br, invista em você. Luciano na área para Reinaldo, na frente dele, o Edir estragou a tabela, ia ser maravilhosa. Recuperação, volta ao meio campo atrás com o time do 4 de julho. Simelton domina a bola, parte na tinta com dois, se enroscou ali, concretaram o Simelton, ele ficou parado, ele tenta o giro de volta, dois em cima na marcação, desviada, volta para o São Paulo, Pablo na jogada, opa, tem falta, não tem vantagem. São Paulo já sai com o Shailon pela meia esquerda, toca aberto na jogada pela direita, tem jogador do São Paulo caído lá do outro lado, segue a jogada, Reinaldo fecha. Domina do lado, na ponta esquerda, aqui aliás na direita, o Shailon pelo meio, espera levantar no ataque o Luciano, ele já se levanta, tá com ela, chega lá no seu mecânico de confiança e perde na carta, na carta começa a dupla, tudo azul no seu caminho. Igor Gomes para a direita, tenta o passe, Igor Vinícius, tomou do Chico Bala, carregou na entrada da grande área, já recua, dá para Shailon, Shailon pela direita, Igor Gomes na área, cruza, bateu na canela do Pablo, que atrapalhou a jogada, a bola chegaria até Luciano, bate de cabeça, tira fora da grande área, Marcelo, sobra, volta para Shailon, Shailon coloca no chão, recomeça, dá bola para Miranda, 28, segundo tempo, já 9:30, tem Paraguai e Brasil, Ulisses Costa comanda, Rojas domina, São Paulo ataca, meia e esquerda, dois em cima, já toca Igor Gomes na área, Pablo de costas levanta, o zagueiro chegou, bateu na bola, Marcelo ganha, Pablo recua, dá na esquerda para Reinaldo de volta, do lado do Igor Gomes, Reinaldo tá na área, recua, Igor Gomes de frente na meia, cruzou na grande área, a bola de cabeça, Chico Bala voltou contra, entrou! Tira para o lado errado e marca contra. 28 minutos do segundo tempo. Cruzamento do Reinaldo aqui para a direita. O Chico Bala esticou o cabeção. E aí botou para dentro do próprio gol. Chico Bala contra marcando. Mais um para o time do São Paulo. O São Paulo atropela, o Chico Bala sai agora lamentando. 7 São Paulo, 1 pro 4 de julho, Jailson, manda marcar o Chico Bala, Jailson. Não tem jeito, tá feito. 7 a 1. Primeiro a mexida no 4 de julho, depois o detalhe do Paulo do Vale. Isabelle, por favor. Saiu o esquerdinha com a camisa de número 11 para a entrada do meia Lucas Pederzoli com a 20. No São Paulo que mexe, o detalhe do gol, Paulo do Vale na sequência. Era uma grande infelicidade do Chico Bala, né? Um lance muito estranho, ele acaba se atrapalhando, toca de cabeça, mata o goleirão Jailson, o sétimo do São Paulo, no momento em que mexe o tricolor paulista. Saindo Reinaldo, camisa 6, para a entrada de outro lateral, outro ala, o Wellington, 34 no tricolor. Crack Neto, mais um, é gol do Chico Bala agora. Não, contra, não, né, é tá? Que o Paulo do Vale é sangue azul, é bonzinho, isso é burrice. Quando você cabeceia a bola pro seu gol do jeito que ele cabeceou, pelo amor de Deus, foi cabeceado com o lado esquerdo da testa e cabeceou com o direito. Você não pode, cara, desculpa, com todo respeito. Cabeceou de trivela. É, cabeceou de trivela. E também entra esse Wellington, que é um bom jogador. São Paulo tem uma base muito forte. São Paulo tem que ter um entendimento disso, de tudo que foi feito com a administração do Leco, o que o Raí fez de errado, o Lugano, o Ricardo Rocha. Vinha mais uma. Mas não. Vinha. Isso. Mas ter esse entendimento, que tem jogadores de muita qualidade no São Paulo das divisões de base. O que não pode é colocar eles para ser o responsável ou os responsáveis para conseguir título. Não é isso. São Paulo tem uma base muito forte. E aí tem que depender muito daquilo que o Muricy, daquilo que o Júlio Casares está querendo para o São Paulo, a chegada do Crespo, né? Esse resultado é um resultado importantíssimo para conseguir a classificação, e R$2.700.000, né? Exatamente. O São Paulo ganha aí, Igor Vinícius. Dá Luciano, recua. Igor Gomes vai embora ao lado do Pablo. Igor Gomes na área, Pablo pra fazer mais um. Bateu rasteiro, Jailson com o pé, salvou. Zagueiro toca mal, sai no rebote da grande área. Toca do lado, devolveu, ajeitou Rojas. Tocou pra trás, nosso passe horrível na ponta. Seria pra Wellington tomar a frente, ganha na marcação aqui na ponta. Lucas tomou na ponta, vira com a lateral. Edic sai no contra-ataque, o 9 de julho pra tentar marcar o segundo. Aí caiu sozinho o Wiltinho. Tropeçou no gramado, no tapete que é o gramado do Morumbi. 32, segundo tempo, São Paulo. O São Paulo tem o seu 7-1. Igor Gomes, a Luciano, no comando Pablo, de costas, calcanhar a Shailon. Bateu no gol e manda pra fora do golinho de fundo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 32, segundo tempo, ligado na Bandeirantes do Brasil inteiro, com RCI em Foz do Iguaçu, Patriarca de Cacilândia, Notícias Tatuí, Superdifusor Itapetininga, Piratininga, Jaú, Difusor em Bituba, Comercial Prudente, a maior rede de rádios do Brasil, já tem Brasil em campo, eliminatórias com Paraguai e Brasil, Ulisses Costa, com Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes e Vinícius Bueno, já no futebol da rede Bandeirantes de rádio. Assim que acabar o jogo do São Paulo, vem Ricardo Capriotti. 32 minutos e meio, segundo tempo, 7-1 para o São Paulo. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviço. Léo domina São Paulo na canhota, arranca puxando pelo braço, tomou o tranco, é falta marcada. Meu querido craque Neto, agora é só o São Paulo que vai atacar. Não, então, já acabou. Assim, né? Sem dúvida, Canhão. A verdade é que a classificação já está sacramentada em relação à equipe do São Paulo, né? Que vai para de um momento ir por mais olha uma aí. Chance, ó. Ele não sabe cruzar, velho. Não sabe cruzar num gramado desse. Uma bola boa dessa. Uma chuteira bonita. O cara, ele fez 3 cruzamentos. Ele errou os 3. Os 3 ele cruzou no chão. É uma coisa impressionante. O cara é lateral direito. Ele não sabe cruzar a bola. É o fim do mundo, velho. São Paulo tem escanteio. Shailon vem aí para fazer a cobrança de pé esquerdo na direita. Encostou do lado ali do João Rojas para bater curtinho escanteio, mas encostou um zagueiro marcando ali. Lá vem a batida, Shailon pode até tentar o gol. O cara que tá na primeira trave tá longe, hein? Shailon bateu na segunda trave de cabeça. Bruno Alves, agora errou. Netão, quantos gols olímpicos você marcou na sua vida? 11. Você reparou que eu reparei? Você viu o cara que tinha que estar na primeira trave? O cara que tinha que estar na primeira trave não tava. O Shailon bate bem na bola, né? E aí ele tirou um pouquinho, mas a batida dele, se ele faz a curva mais pra cima, ele poderia fazer o gol. Que, por sinal, na história de São Paulo, eu sou o único jogador que fez gol olímpico e Libertadores contra o Colo-Colo, lá no Chile. Lá, né? Lá, foi 2-2. Fiz o gol, batei o jogo. Gol olímpico, sabe quem era o goleiro? O Roja só. É o Condor. Isabelle, mexidas no 4 de julho. Duas mudanças para sacramentar e dar chance também de todo mundo que tiver a oportunidade de jogar no gramado do Morumbi, né? Já está sacramentada essa classificação. Sai o Ed com a 2 para a entrada do André, que veste a 13, lateral por lateral. E também o Rômulo com a 8, deixa o campo para a entrada do zagueiro Caio, que veste a 14. Eu marquei uma vez um gol olímpico jogando na fazenda dos portugueses. Lá jogava no supermercado Golfinho. É legal fazer gol olímpico, né? Lá, canhotinha também. Enfiei o pé, cara, entrou. Alguns gols olímpicos que eu fiz, eu meti a bola na área, mas fazendo a curva. Outros eu fiz pra, por exemplo, contra o São João, eu fiz um gol olímpico. Contra o Internacional, eu fiz um gol olímpico. Contra o Flamengo, eu fiz um gol olímpico. Vou chutar pro contra gol. A Ponte Preta, era o gol, era meu, mas o Gotardo desviou a bola, deu o gol pra ele. Mas eu chutei pro gol. Determinados gols olímpicos que eu fiz, foi pro gol. Outros, eu chutei, eu fiz a curva pra ir pra área, entendeu? E a bola foi pro gol. E aí foi dado o gol pra mim. E fiz, era pra ter mais. É que outros eram desviados. Por exemplo, igual o chute do menino aí do esquerdinha, que o desviou pelo Miranda, né? Seria o gol do esquerdinha. Na minha época não era dado o gol pra gente. Portanto, meus amigos, aqui durante o jogo, a bola está correndo aqui atrás, você tem esse papo com dois especialistas em gols olímpicos aqui nesse momento. 36 minutos. Você e eu, né? Sem dúvida. Desculpe, os dupla é dupla, casal 20 é casal 20. Desculpa aí, gente. Jogaríamos até no mesmo time, mas enfim. Não, né? Mas eu com a camisa 10, você com a 11. É óbvio. Não, eu podia ficar até com a 14, 35, tanto faz. Bola aqui pra direita, Igor Vinícius domina a bola. Vamos voltar pro jogo. Shailon passou aqui na ponta, ele vira a jogada. Igor Gomes vai fechar desse lado. 36 minutos do segundo tempo. Abertura feita na meia. Léo domina, o São Paulo tenta atacar ainda. Tá 7-1 São Paulo. Wellington no fundo, lá pra área. Pablo passou, vem Luciano, zagueiro ajeitou mal. Tira na frente o Gilmar Bahia. Dá pro Chico Bala. Ele dá a primeira tenta, escapa do Igor Gomes e vai embora. No tenda atacado, você aproveita a melhor seleção de ofertas pra sua casa ou negócio. É só chegar e economizar. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. 36 e meio. Ricardo Capriotti vem já, ele vai assumir o comando logo depois de São Paulo. E 4 de julho, já esquentando o clima para Brasil e Paraguai. Paraguai e Brasil nas eliminatórias, com Ulisses Costa, com Alexandre Pratzel, João Paulo Capelanes, Vinícius Bueno. Bola aqui atrás na marcação do São Paulo, com Sérgio que recua, dá para Léo. Léo, ponta esquerda para o Wellington. Devolve a bola. Léo sozinho, domina, vem com ela. Sky, a gente se diverte junto e torce junto. Ligue 0800-940-2354 e assine já. Rojas na esquerda, tá na grande área. Dá para o Wellington no fundo, cruzou. Pablo domina para fazer, tocou, bateu na trave, entrou, voltou para Pablo, tocou, agora é gol. Mole. Wellington foi tranquila a bola. Ele bate na primeira vez, a bola já havia entrado. Ao tocar na trave, tenta tirar o Gilmar Bahia, a bola já estava dentro do gol. Aí para conferir, o mesmo Pablo manda essa bola para dentro. Oitavo gol do São Paulo, 38 minutos do segundo tempo no Morumbi. Pablo mais um dele, o terceiro. São Paulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 de julho, 1. Jailson não tem jeito, tá feito. Paulo do Vale mais um. No jogo de número 100 do camisa 9 do São Paulo, precisou de duas finalizações para confirmar o hat-trick. O terceiro gol dele na partida. O nono dele na temporada com a camisa do São Paulo é o artilheiro isolado do tricolor. Pablo, que melhorou demais depois da chegada do técnico Hernan Crespo, faz o oitavo do tricolor por aqui no Bumba Meu Boi. Mas o São Paulo goleia no Morumbi 8-1 para cima do 4 de julho. 8-1, craque Neto. E tem jogo ainda para chegar a 10. A verdade foi o primeiro lance, já foi gol, que foi um gol bonito dele, né? Foi um gol bonito do Pablo que faz o terceiro gol, né? Um gol importante, 8-1, que dá moral pro São Paulo. E outra coisa, muitos criticavam o Crespo quando ele jogou com o time reserva na Libertadores, ficou na segunda, aí ficou no outro pote e pegou o Racing, que é um time forte. O segundo jogo é lá, se eu não estiver errado, certo? E aí, no primeiro jogo contra o 4 de julho, de maneira inteligente também, colocou o time reserva. E aí o time titular, 8-1, não tem o que falar, né? CN Capital, abra sua conta grátis. Saia da poupança e invista a partir de R$1. Acesse cncapital.com.br e invista em você. Quase 40 no segundo tempo no estádio do Morumbi. 8-1, São Paulo vai liquidando com o 4 de julho. Parabéns ao time de Piripiri. Venceu o primeiro jogo em Teresina. Parabéns, sem dúvida alguma, ao 4 de julho. Mas na hora da disputa contra um time deste tamanho, é muito complicada a coisa. Chico Bala pela meia direita, rola o passe por dentro, chega por aqui, Caio, dá a primeira finta, vai recuá-la, começa atrás, voltando essa bola. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 40 segundo tempo. Jogo da volta, vale vaga nas oitavas, a vaga é do São Paulo. São Paulo 8, 4 de julho, 1, Batista. Rogério, o Supremo Tribunal Federal marca uma sessão de emergência para discutir a suspensão da Copa América. Os ministros do STF vão votar tudo isso na quinta-feira, esse pedido que foi feito pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Você também confere essa transmissão no YouTube / Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreve e bota o sininho para te avisar que tem bola rolando. Igor Vinícius para a grande área, de cabeça tira Chico Bala, a bola não sai, escanteio, né? O zagueiro volta à frente, chuta, ela bate no Igor, bate no próprio zagueiro, vai para fora, lateral, é bola São Paulo, ataque. Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais e pede a marca líder em suspensão, pede na carta e tudo azul pela frente. 41, segundo tempo, Igor Vinícius senta meia lua, viu, que o zagueiro protege, a bola vai para fora, Neto. Há muito tempo, eu não sei qual foi a última goleada de 8-1 que eu tenha feito, que eu tenha trabalhado. Não lembro, assim, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Estaduais. Mas você tem que dar moral pro São Paulo. O São Paulo vem numa estrutura diferente com o Júlio Casares, com o Muricy, com o Crespo, com jogadores que estão realmente, independentemente daquilo que aconteceu do primeiro gol, né, daquilo que aconteceu, né, em Piripiri, né, que ganhou o jogo, o 4 de julho. Parabéns ao 4 de julho, parabéns à cidade, parabéns, isso é importante, né, todos nós falarmos isso. Mas o São Paulo é um candidatíssimo a Libertadores e Brasileiro, irmão. Olha, olha que, vou te contar, fica esperto, hein? Aqueles que acham que é o Palmeiras e que é o Flamengo, e o Atlético Mineiro, que tá muito bem, não tira o São Paulo disso não, hein, meu? Não tira o São Paulo não. O Prédio falou que não chega nem entre o sexto. O Prédio falou pra mim. É? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas na internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 42,5, segundo tempo. São Paulo ganha o jogo 8-1. 4 de julho, aperta, Chico Bala para a área, a bola Miranda, de cabeça tira aqui atrás, a bola reboteou, caiu na marcação, volta para Simelton, dá na direita para o apoio, passa marcado desse lado, o André, olha para a área, caprichou, cruzou, volta e acompanha, a bola vai para fora do outro lado, se sair a lateral, vai saindo, Igor Vinícius corre atrás da bola, chega à frente, leva um tapa nas costas do cara, deu um pulso para ele, já domina, já comeu o primeiro, toca na ponta Igor Gomes, dá a primeira finta, escapa na marcação e puxa aqui atrás, São Paulo pressiona para fazer, quem sabe, o nono gol e dá tempo ainda, hein? Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. 43 minutos do segundo tempo. Já já tem Brasil em campo. Tem Paraguai e Brasil na Rádio Bandeirantes. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel com João Paulo Capelanes e Vinícius Bueno. Já já de volta Ricardo Capriotti, Igor Vinícius, São Paulo na direita, Rojas no fundo, Pablo tá na grande área, Rojas domina, toca na área, Igor Gomes aqui, a Rojas, posição legal, não, parou marcando bandeira, extras, Albuquerque, impedimento. No Tenda Atacado você aproveita a melhor seleção de ofertas para sua casa ou negócio, é só chegar e economizar. Tenda Atacado, bom negócio é aqui. 43,5. Acho que não vai dar acréscimos, não, né? Um 8-1 pro São Paulo. Tá mexendo na placa aqui, viu, Canhão? 45, seu... Ih, rapaz, então não vai piscar o zero, né? Ele mexeu ali na placa, mas deixou de lado. O Wilbert da Silva, o quarto árbitro? Isso, exatamente. Eu acho que ele vai esperar o árbitro mostrar pra ele, né, agora, daqui a pouquinho, pra ver se teremos. Cada substituição é 30 segundos. Se teve 8. Rojas para trás, o passe, toca o Wellington aqui, vai bater, não vai bater, dá Rojas, tá na área, limpou o bico da grande área, saiu da área, costurou de novo, trouxe pro chute, é marcado, dá Igor Gomes, dá aquela passadinha tirando o adversário, dá pra direita, Igor Vinícius fecha aqui, a Igor Gomes tá na área, bateu, cruzada pro gol, em cima do zagueiro Igor Gomes, na sobra recua, veio lá da área, chave, ajeitou um canhão, quando ele espalmou pra frente, Pablo rolou atrás, Luciano escorou livre e é gol. Luciano, 44,5, segundo tempo no Morumbi. Pablo só serve atrás a Luciano, ele chega sozinho na cara do goleiro. Jailson não tem jeito, tá feito aos 44,30. 9-1 pro São Paulo, Paulo do Vale. E além de artilheiro, garçom, Pablo, camisa 9, após o rebote do goleiro na finalização, chute forte do Shailon. São Paulo em ritmo de treino, mas marcando gols. Não para, uma máquina. E agora com o Luciano marcando o segundo dele na partida. São Paulo 9, 4 de julho 1. Apita Denis Serafim. Terminou o massacre no Morumbi. Um verdadeiro baile. E sem aglomeração. Baile só com quem estava em campo. São Paulo 9-1. Ricardo Capriotti. Valeu, valeu, Rogério. E ainda bem que ele terminou, né? Ainda bem, porque se ele não termina o jogo, tem mais gol no Morumbi. São Paulo, impressionante, massacrando. Passou o trator sobre o 4 de julho. 9-1, o São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Paulo do Vale, tá frio aí no Morumbi ou PDV? Você tá todo encapotado aí, tá cheio de agasalho. Tá muito frio aí, PDV? Tá frio sim, Capri. Aqui é até prevenção, né? Pra gente não pegar aquela corrente de vento e ficar gripado. Então a gente se protege bem por aqui. Ainda tem a máscara, né? Por conta aí desse período por qual passamos ainda. Então bem protegido aqui no estádio do Morumbi. Não tivemos chuva, mas chuva de gols aqui no caso pro São Paulo, 9-1, tricolor classificado. E até trazendo pro torcedor, né? Os autores desses gols, porque 9 é muita coisa, o torcedor acaba até perdendo a memória de quem de fato marcou os gols do São Paulo. Então vamos lá, 3 gols do Pablo, 2 do Luciano, 1 de Gabriel Sara, 1 de Emiliano Rigoni, que hoje foi o titular, um dos destaques do São Paulo, 1 de Bruno Alves e 1 gol contra do 4 de julho, São Paulo 9, 4 de julho 1 aqui no Morumbi. Capri? Muito bem, já volto aí com você, ô PDV, já para você dar o seu destaque final, mas eu quero ouvir o craque Neto, o Netão, para falar aqui sobre essa vitória, essa goleada do time do São Paulo sobre o 4 de julho. Ô Netão! Oi, pode perguntar. Tudo bem, Capriotti? Como é que o senhor tá? De camiseta, hein? Em casa, tá bonito, hein? Que por sinal você fica muito mais elegante, seu pescoço... Ó, cresce, você cresce. Cê dá uma gostou olhada. Da minha cê camiseta. Você tá bonito, né? De camiseta. Cara, você tá lindo, cara. Você tá demais. É, você não gosta que eu abotou minha camisa aqui até não. O final, né? Acho que não. Acho que não fica cê muito. Você acha que eu devo trabalhar de camiseta? Não. Ir pra redação de não, camiseta? Não, acho que você tem que vir do jeito que você vem, muito, né? Bem vestido. Mas aí em casa você tá realmente na estica, garotinho. Quer que eu fale de São Paulo pra você? O que você vai falar desse massacre? Ah, não, pra mim, dá pra falar, dá pra falar que o São Paulo é um clube muito forte, é um clube que sempre foi democrático, é um clube que foi trucidado pela administração passada, pelo Leque, por todos aqueles que participavam. É um time que deve 600 milhões, um time que deve para empresários, e que o Júlio Casares, nesse momento, vem em pouco tempo fazendo com que o São Paulo volte a ser um time com credibilidade. Credibilidade para a área comercial, credibilidade para os jogadores, para a comissão técnica, onde o Muricy não é por causa da vitória, não. 9-1 é importante ganhar, é importante dar goleada. Não me importa se é 4 de julho, né, se vai ser 9 de setembro, 7 de setembro, 15 de novembro da República, não me importa. Não importa. Importa que o São Paulo fez aquilo que os clubes grandes têm que fazer. Com todo respeito ao 4 de julho, a parte física no segundo tempo, ela se mostrou para o São Paulo muito superior, mas o mais importante é que o São Paulo volta a ter uma identidade, coisa que não tinha. E mesmo ainda errando, hein? Errando no jogo de lá, errando no jogo de cá, no Cícero Pompeu de Toledo. A camisa do São Paulo é muito forte, é um time que é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Essas duas medalhas de ouro que tem na camisa do São Paulo é do Ademar Ferreira, que é biolímpico, e as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem, 77, 86, 91, 92, 92, 93, 93, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, todos os títulos importantes, Libertadores, mundiais, brasileiros. São Paulo não pode ficar 10 anos sem ganhar um título. Um clube como esse não pode. Então, o Júlio Casares e a sua administração precisa mais tempo, né? Mas o São Paulo é um time que briga com o Atlético Mineiro, briga com o Palmeiras, briga com o Flamengo, para ganhar títulos importantes. Já ganhou o Paulista, que é importante também. Tá bom, Capriotti? Tá bom. Netão, agora só para fechar e te dar se quiser, um eu durmo aqui. Liberar. Eu durmo aqui. Ah, pode também. Vou fazer uma cama aqui, uma bicama aqui. Vambora. É. Não, você é cama de casal, nada de bicama. Você é uma cama king size, pra você, daquela gigante assim. É mulher rouca pra caramba. Grandona. Ô, Netão, não, é o seguinte, aqui o São Paulo hoje começou com três atacantes. Você, né, tem desvio de septo? Não, né? Senão você vai arrebentar. Não com tenho, dois... não. Graças a Deus, não, né? Não tenho, não. Graças a Deus. Nem a esposa, né? A esposa é Beth, né? A Beth é também. E não, a mamãe é Carmen, não, né? Felizmente. Carmen. E o papai é Milton. E Mirto, tá bem? Tá bem. Se Deus quiser, amanhã ele sai do Deus hospital. Sempre quer. Torcendo aí pra amanhã, pra ele Deus, deixar o Deus hospital. Deus sempre quer. E ele vai sair. Um abração ao doutor César Jardim, que deve estar ouvindo a gente agora e está cuidando do meu pai lá com todo carinho no H-Core. Um baita corintiano, porque quando eu jogava no Corinthians, eu não queria falar isso, mas como você já falou do seu pai, eu jogava no Corinthians, eu vi o senhor Mirto. Aí, Neto, e o senhor Dona Fidel? Aí viu um rapazinho piscucidinho. Pega a camisa pra mim, Neto. Dá a camisa. Eu falei, a camisa é sua, garotinho. Não sei, eu achei que tem a sua cara, viu, campeote? Tá bom. Não, na época que você jogava, eu já estava atrás do gol trabalhando. É verdade. Era pior, você pedia antes, você talvez, pedia trabalhando a camisa, né? Não, nunca pedi camisa de ninguém trabalhando. Agora, se fosse um pouquinho antes, talvez você me visse lá na arquibancada. No Pacaembu, no Pacaembu lá. Arquibancada não, senhor. Sócrates, Não, senhor, o senhor ficava ali onde é o alambrado. No alambrado, alambrado ali, né? Você xingava lá. Eu, você fazia bullying comigo. Não, seu gordo! Não. Seu comedor de pastel, bebedor de cana de açúcar. Eu falei, não, bebo cerveja. Não, nessa época eu já estava atrás do gol trabalhando. Aí não tinha mais o que torcer, não tinha mais nada. Ali era só jornalismo, futebol clube. Mas atrás do gol você xingava também. Atrás do gol você xingava. Eu ficava escutando seco o Fiore, escutava assim depois. Tá bom. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o ataque do São, porque eu gosto de...